Saudações, peregrinos cibernéticos, estamos aqui em mais um podcast da RPG que eu já desisti de falar o número. 32. Não vai sair, né? Eu vou ficar enchendo o saco pra eu sair de um RPG um dia, né? Tá bem. E dessa vez voltamos com mais um podcast científico, como eu disse lá nos background lá da vida, entre aspas. E me perdoe a minha gripe aí, que eu vou falar muita merda. Mesmo, e dessa vez a gente não vai molestar animaizinho. Fala isso solto não, cara. Vai ficar mal compreendido. E galera, é certo colocar um cotonete lá na gata quando ela tá... Mas eu não vou fazer. Não, tá bem, mas só pra avisar, pesquisem aí. Caralho. Hoje aqui temos a mesa com os excelentíssimos membros do RPG Borges. E aí, galera? Vru? Tá ficando repetitiva essa entrada. É, eu sei. E Mr. J. Oi. Ah, desmutou na hora. E incrível, parece que temos um convidado famoso, Chupa Todd Cogumel, cara. Que é o Algures do MDM. Ou o Rafael Rodrigues do Tesla HQ, ou do Dynamo, ou sei lá, tem 10 milhões de coisas aí. Cara, se a definição de famoso de vocês sou eu, aliás, se o padrão de famoso de vocês sou eu. Caralho, você troço, não viu nada, rapaz. O troço é baixo mesmo. Beijo no underground da internet. Eu infelizmente essa pauta não vai dar pra falar uma frase e mandar a musiquinha pra gente começar, então eu vou tentar explicar mais ou menos. Deve ter uns 3 anos atrás só. Quando eu ainda morava em Vassouras, então a gente saía direto, a galera do RPG, eu e o Mr. G, a gente viu uma notícia falando sobre se a gente, nós estaríamos assim, vivendo numa Matrix. E a gente, com certeza, bêbado, começou a devagar pra caralho sobre isso. Porra, estamos vivendo em Play 7, a gente comprou os DLCs errados, sei lá o quê. E cara, eu fiquei com isso na minha cabeça, a gente começou a gravar podcast e eu pensei, cara, um dia eu quero gravar sobre isso. Aí, no início desse ano eu tive o insight, fiz a pauta e pensei, pô, quero chamar alguém. Eu ouço o MDM, sabia que o Algures curte alguma coisa de ciência e alguma coisa assim. Tentei chamar, consegui marcar, então tamo aí, vamos ver o que vai sair disso. Então a gente vai tentar falar sobre a teoria que rola, não quer dizer que a gente acredita ou que a gente acha idiota, nada disso. A gente vai comentar sobre, viajar sobre o assunto, se nós estamos vivendo uma Matrix, estamos vivendo uma realidade virtual, entendeu? E vamos lá, solta a musiquinha, produção, vamos começar com isso aí. Vamos explicar um pouco. Eu não tenho a data, infelizmente, mas um tal de Silas Beam foi um pesquisador que liderou um grupo de físicos levantando uma hipótese que nós estaríamos vivendo, assim, numa simulação. E, cara, até o dele foi bem mais complexo do que a gente tá falando, que ele falou que nós estaríamos, na verdade, vivendo uma simulação dentro de uma simulação. E assim sucessivamente. Eita! Isso eu só tô dando uma resumida, e antes de falar que isso seria apenas mais uma teoria da conspiração ou qualquer merda assim, não. Isso foi usado através de bases matemáticas, científicas, que eu infelizmente não encontrei, ou não consegui entender, mas... Porque elas não existem. Não, calma aí, cara. Eu não sei o que falar, tá ligado? Só pra começar assim, o interessante é que essa hipótese foi levantada em duas partes do mundo diferentes ao mesmo tempo. Uma foi desse, então tô dando uma volta do calado, foi o Silas Bain. E outra pessoa que levantou a hipótese foi Richard J. Turing, que é um cara da NASA. Então, assim, o cara que descobriu várias luas de Saturno, Urano, Netuno e trabalha na NASA. Ele não é um idiota qualquer com a plaquinha de o fim do mundo está próximo, tá ligado? É um idiota com propriedade. Idiota com propriedade. Esse mesmo cara que já viu o alienígena? Olha, na NASA só tem gente que vê alienígena. Eles querem muito ver alienígena. Não, mas cara, vocês estão, tá, comecem aí a reclamar da hipótese, então, vai lá, você tá falando merda pra caralho, vai lá. Deus? Eu acho que uma coisa que a gente tem que falar primeiro é que a gente fala sobre essa questão de simulação, mas tem uma hipótese que é sobre do universo holográfico, que eu não sei se é, na verdade, a mesma hipótese, mas ela é muito parecida, que as pessoas confundem muito, né, sobre o uso do termo, né? Então, o que seria uma simulação, o que seria, por exemplo, uma holografia, né? No caso, as pessoas acham que a holografia... Nesse caso, né, no caso, as pessoas acham que a hipótese do universo holográfico quer dizer assim, então o nosso universo é uma ilusão. E não é bem assim, na verdade. A ideia da holografia na matemática, pelo menos nesse princípio holográfico, é que a holografia é quando tu tem um plano 2D em que, aliás, um plano 3D em que toda a informação dessa região 3D está contida em um plano 2D. Por exemplo, se a gente tivesse um quarto cheio de coisas normais, de um quarto assim, cama, computador, estante, blá blá blá, através de uma fórmula matemática só baseada na parede do quarto, tu conseguiria tirar basicamente tudo que tem no quarto, assim, a posição, a textura, tudo do 3D do quarto, né? Então isso é o que é a holografia dentro do princípio holográfico. Eu imagino que dentro da ideia do universo como uma simulação deve ser algo parecido, né? Então não é exatamente, é uma ilusão. Não é uma ilusão. É mais um conceito que tem a ver com a informação, né? Com como a informação está organizada dentro do plano do que essas coisas mais... Era exatamente isso que eu quis dizer. Resumindo, aí é isso. Foi isso que você quis dizer na hora que você falou que ele é um idiota com o próprio... Exato. Entendi. Não, mas falando dois pontos que o Augusto citou, o primeiro é que, assim, você falando que a partir de um ponto, que você deu o exemplo da parede, você consegue saber todas as informações do quarto, você tira... Eu não sei se eu tô falando muita merda, mas você tira todas os... A ideia de entropia que existe no universo. Entropia, ou seja, o caos não existe. Tá ligado, Jurassic Park, quando o cara coloca a gotinha na mão, é isso? Qual foi da analogia? Que uma coisa tem a ver com outra? Porque quando você, a partir de um ponto no quarto, você consegue saber todas as informações que tem ali, as informações mudam, tá ligado? Então, ou eu viajei muito. Foi mal. Acho que você viajou um pouco. Tudo que eu falar... É que são conceitos um pouco diferentes. Então, uma coisa um pouco mais complicada, assim, né, do que... Sim, aí voltando... Que a ideia de holografia. Eu sei que eu expliquei no início mal aqui, eu quero até pedir desculpa aí pro grande dos nossos ouvintes, mas essas duas teorias que você falou, você acabou de... pelo que eu li, você citou as duas. A que seria do... Silas Bean, que a gente estaria dentro de uma simulação, não de uma holografia, né? Uhum. E pelo que o outro cara falou, o Richard J. Terry, não vou saber, Richard John Terry, na verdade a gente estaria numa espécie de holografia, que seria mais parecida, entre aspas, com um jogo de videogame, ao invés de uma simulação. É que a simulação, pelo menos pelo que eu não lembro se eu já li sobre essa teoria da simulação, mas pela palavra tu pelo menos pressupõe que a simulação é um objeto 3D, a simulação de um objeto 3D é um objeto 3D de uma certa maneira, né? É diferente de uma holografia ou de um objeto virtual, que na verdade ele tá representando, né? Uma representação de um objeto 3D, né? Até, no caso, mais do que 3D, né? Porque nós estamos no 3D, né? Eu até li esses tempos um negócio que falava que o nosso... Eu não vou lembrar exatamente os detalhes, mas... Que era uma hipótese de que o horizonte de evento, que é a borda, né, de um buraco negro... ela é... Que o nosso universo estaria na borda de um buraco negro 4D. A realidade seria uma coisa tipo aquela, sabe aquelas bonecas... Como é que é o nome daquelas bonecas que tu abre uma, tem outra dentro, tu abre uma, tem outra dentro? Seria uma coisa assim, tipo, a gente estaria no universo 3D, tá no horizonte de evento de um buraco negro 3D... Que estaria dentro de um buraco negro 2D e assim por diante, sabe? Eu já vi teorias de que, tipo, que o Big Bang, na verdade, é originado da saída do que vem de um buraco negro. Então, tipo, seria a mesma coisa. Seria, aliás, o Big Bang seria a criação de um universo em outro universo. Isso, exatamente. Aí tem outro buraco negro que leva pra outro Big Bang, etc. Essa ideia da boneca russa, acho que ia vender bem mais livro que uma casca de nós, né? Equipe de marketing do cara foi de sacanagem. Mas tem os caras que fazem uma analogia muito idiota, tipo, comparar parede com entropia, eles, caralho, eu sou meio burro. Não, são só pros burros, né? Cara. Aí fala que... É que também a gente tá falando de um monte de coisa. Por exemplo, assim, quando a gente fala do universo holográfico ou quando a gente usa buraco negro, claro que aqui é uma conversa bem informal, né? Uhum. Mas a gente entra num ponto que nem a física sabe, né? Então a gente não pode nem se dar o luxo de tentar cogitar, mas eu já tinha ouvido falar dessa ideia de na verdade a gente tem um multiverso que pipoca de buracos negros, né? Uhum. Só que é possível, né? Até porque a gente não faz ideia do que acontece. Exatamente. É, tanto a singularidade do buraco negro quanto a singularidade do início do universo, elas é onde a matemática deixa de funcionar, né? Então, sim, tipo. Sim. Então a gente não. A gente pode cogitar. É por isso que o Nolan viajou no Interstellar, né? Quando o cara entra no buraco negro, porque tipo. Né? Pode fazer o que quiser, exatamente, a gente sabe o que acontece lá. É, né? Mas assim, o que eu achei mais legal seria até esse negócio. A gente tá falando uma coisa que a física não pode provar. Mas o foda, cara, é que essa é uma das teorias que a gente fala de. Eu acho que conspiratória é a palavra errada, né? A gente fala teoria conspiratória pra teorias malucas, que a gente acha muito fora do comum. Essa pra mim está junto com a teoria das cordas. É por isso que eu tenho tanto. Como eu posso dizer, a animação pra conversar sobre isso. Porque, cara, eu acho tão legal porque a própria ideia dela existir, ela se contradiz dela poder existir. Porque se a gente tá dentro desse universo que tá sendo controlado por outras pessoas, é tipo se a gente jogando videogame, o personagem de videogame do nada descobrisse que ele é um personagem que de videogame. E, cara, a não ser que. A gente acha que tá pensando, mas na verdade tudo isso também é simulado. Porra, cara. Mas, cara, isso chega a pontos tão absurdos. É. Porque um dos negócios que eu li falava que tem gente olhando lá pro puta que pariu do universo por telescópios, procurando o que a gente diria que seriam, erroneamente falaria de bugs, entendeu? Tipo, pedaços de pixels. A gente estaria em uma resolução tão alta que nossos pixels. Não, cara, mas eu não tô não, falando que eu acredito nisso. Eu tô falando que é interessante você ver, tá ligado? Nossos pixels seriam menores que átomos. Tá ligado? Mas é essa parada que tipo, eles tentam olhar no universo, lugares onde a física. Atual falha e pra eles tentarem explicar de outro jeito é verdade. Sim, mas aí é ciência, gente. Sim. Mas o que a gente tá falando é ciência, né? Mas o que eu acho que o Denado tá querendo dizer é que, e eu acho que eu já li sobre isso também, é que o pressuposto pra testar, porque o grande ponto do universo holográfico é, tá, qualquer um pode dizer, tá, ok, universo holografia, mas como é que a gente sabe disso? Ou uma simulação que seja, né? E é um dos pressupostos que esses que defendem, ou que pelo menos pretendem testar isso, usam, é justamente isso. Então, se é uma simulação, então deve existir pontos onde, às vezes, a física, que são analogamente ao videogame, é onde já não, né, além disso, já não existe mais lei da física, uhum. São outras coisas, seriam considerados os glitches, né, que eles chamam, né, uhum. As falhas do game, né? Mas é aquela coisa, é difícil. É complicado a gente parar pra pensar, porque o Denado também citou uma coisa interessante. Tipo, é a mesma coisa que um jogador de um jogo de videogame tentar pensar, tá, ok, como é que eu descubro se eu sou um personagem de videogame ou não? Sabe? Tem aquele filme que o cara percebe que ele é um personagem de um filme? O Will Ferrell, pô. Aham. Cara, tem vários. Isso se chama quebrar a quarta parede, uhum. Né? Tanto acontece no Homem Animal também. Sim, paradas. Sim. Aí, pô, e outra coisa, o Vrui falou sacaneando, tipo, quando eu contei a teoria, falando, ah, isso é ciência. Cara, tudo que a gente pode falar aqui pode ser ciência. Se você falar a teoria das cordas, a física quântica, passa do absurdo certas ideias. E é ciência, tá ligado? Ciência não entra numa parada de comprovação. A levantamento de uma hipótese já pode ser uma ciência. Uma coisa também que é. Que tem muita coisa, principalmente na imprensa, assim, até às vezes os cientistas são culpados disso também. Por uma série de questões, eles também confundem muito, né? Por exemplo, a gente chama a teoria das cordas mas na verdade ela é uma hipótese. Membranas, mas ela é chamada de teoria das cordas, principalmente. Sim. Por quem defende a teoria das cordas. Sim. Como o Michio Kaku, que é um dos maiores defensores da teoria das cordas. E embora seja uma hipótese que realmente, por exemplo, assim, até onde eu sei, a maioria dos cientistas é uma ideia que os agrada, né? Mas agradar não significa corresponder à realidade. Ela já teve mais em alta. Sim, mas ela. Mas se você for parar, cara, eu posso estar falando mesmo, então eu espero ser corrigido por vocês ou por gente aí que ouvir. Mas a teoria das cordas começou quando a gente viu que fenômenos físicos aplicados a nós muda a partir do seu tamanho, da sua velocidade, entendeu? Mas é isso que eu tô dizendo que é ciência, foi, cara. Não foi por. Não foi por isso, eu tô falando muita merda, assim. Tá um pouco, assim. A ciência, tipo assim, de uma mentira você consegue chegar numa verdade, mas de uma verdade você nunca consegue chegar numa mentira. Então, dependendo das teorias que você. Do princípio que você sair, você pode chegar num ponto que na verdade não necessariamente é verdade, entendeu? Às vezes o que a gente tá usando como base para as teorias de agora pode ser que na verdade não seja. Gente, o lance é que a física nunca te diz o como as coisas são. Ela te diz como as coisas se comportam. Uhum. Então, você tem modelos que representam como as coisas devem acontecer. Mas você vai chegando em casos mais específicos em que esse modelo já não é o melhor, já não representa, já não funciona. Quer dizer, seu modelo que você tinha criado não funciona naquele caso. Então você precisa arrumar um modelo mais abrangente que funcione em todos os casos, né? Esse que é o grande lance do. É, e não só mais abrangente, mas também tem a questão da. Acrescentando o que o Moto falou, a chamada navalha de Ockham, né? Que é um conceito usado. Que é a explicação mais simples é a que deve ser verdadeira, que deve ser provavelmente verdadeira. Então, por exemplo, se tu tem um monte de explicação muito complexa, se busca sempre que, tipo, tem uma maneira mais simples de descrever esse fenômeno, descrever esse comportamento físico, né? Então, então no caso, e também tem essa coisa, tipo, ok, a teoria das cordas é muito. Eu acho ela fantástica. Mas tem várias outras hipóteses que são. Que explicam do mesmo jeito, né? Mesma coisa dizer assim, tá, ok. Eu tô vendo uma pirâmide de tal tamanho e como é que essa pirâmide tem esse tal tamanho? Tipo, cada pessoa que estiver olhando um lado da pirâmide pode descrever de uma maneira diferente, mas basicamente são explicações diferentes para a mesma coisa, né? O lance que explicações diferentes não querem dizer que elas estão erradas, Lu. O lance é que a gente vai ficando com as explicações que funcionam. Que funcionam melhor. Casos. É, exatamente. Que consegue explicar e prever mais coisas que as outras. Mais, exato. É uma coisa engraçada que quando eu entrei na faculdade, o senador. Não, até tempo assim. Eu não vou mentir que eu sou falar que sou velho. Até porque eu posso falar merda e eles falarem, ah, tudo bem, ele é novo, né? Deixa ele falar. Ele tá no terceiro período, pela sétima vez. É merda por merda, cara, eu vivo falando merda lá no MDM, cara. Principalmente sobre ciência. Todos nós. É um risco falar sobre ciência. É, não, com certeza. Vocês acabaram de falar, eu lembro uma vez um outro participante que adora falar merda, isso aí fala com propriedade, que é o senador. Ah, puta. Quando eu entrei na faculdade, ele indagou pra mim. E, cara, foi uma coisa que, assim, por uns. É vergonhoso falar isso, mas por um momento eu aceitei o que ele falou. Ele falou: não, João, Denaro, você tem que entender que. Veterinário que eu entrei, ou seja, qualquer coisa biomédica, é exato. Aí eu parei assim, não, cara, não é. Não, olha só, são coisas que vão estar sempre lá. E, cara, isso prova que não. Eu posso estar estudando um negócio que daqui a 30 anos, maior parte da metade dele, não é que eu estudei um negócio errado, é o que vocês falaram, a gente encontrou outras coisas, né? O que levanta uma pergunta muito importante. Ovo faz bem ou mal pra gato? É, cara, é aquele vídeo do Portas do Fundo, tá ligado? Mas, cara, ó, Bruno, vou te dar uma dica aqui. Faz a vinheta aí, dica do veterinário. Ah, meu Deus. Pornográfico? Não, juro. Dá só ração pra gato. Gato é um bicho chato pra caralho. Mas ela faz aquela carinha de gato aí. Cara, escolhe essa carinha de gato. Bicho, sei lá. Ela gosta da ração, come pra caralho. Então, tá bom, ela tá feliz, cara. É tipo a gente, tá ligado? A gente tá vivendo num universo e não sabemos o que a gente tá perdendo do outro lado. Igual ela, tá comendo só ração de gato. Deixa eu pensar, cara. É porque é um pouco de crueldade. Se a ração é a comida saudável, é igual a pessoa te obrigar só a comer comida saudável, sabe? E aí você fica pedindo um hambúrguer e a pessoa continua comendo comida saudável. mas tipo assim, cara, nós. Por exemplo, se os gatos fizessem as comidas dele, ela podia comer o que quisesse. Nós fazemos as comidas pra gente que não vão matar a gente. Tem comidas que você pode dar pro gato que a gente come normal e o gato vai achar que pode comer normal e vai matar ele, tá ligado? Chocolate eu não sei tanto pra gato, mas cachorro sim. Por exemplo, uva pra cachorro pode foder o rim, por exemplo. É, o cachorro, chocolate pra cachorro pode matar o cachorro. Não, o chocolate é tóxico pra caralho, álcool, cara. Imagina mas, viver assim. Eu já vi muita foto assim, tipo de gente, aqueles tipo os pit boy que tem, pior que são amigos meus antigos, velho. Pit boy que tem, não, é pit boy que tem pitbull, aí tá lá na chopada deles, a churrasquinho, vai lá, tem foto deles dando cerveja pro cachorro. Cara, aquilo é tipo dar veneno, tá ligado? É veneno pra gente, imagina pro cachorro, tá ligado? Mas voltando, não quero cortar, tá muito interessante esse papo aí, mas voltando à questão, não, eu queria puxar sem sacanagem, eu queria puxar uma coisa também que de uma certa forma teve consciência, mas entrando mais na área da filosofia, que mais especificamente na área da filosofia da ciência, que é mais a minha área. Se a gente falar sobre a questão de o mundo, o universo é uma simulação ou não, a gente tem que lembrar também que muito do que a gente fala sobre se considera uma simulação ou não, se considera isso ou aquilo, tem a ver com o modelo de pensamento, né? Ou como o Thomas Kuhn chamava de paradigma, né? A visão de universo que se tem, visão de realidade que se tem, né? Se antigamente a gente tinha uma visão mecanicista, como a gente diz na filosofia, né? Em que o universo era como se fosse uma máquina com engrenagens e motores e coisas assim, os termos que a gente usava. Assim, às vezes eu fico pensando as coisas, porque, sei lá, a gente criou uns negócios tão complexos, né? Podia ser mais fácil. É, mas é como se ampliar a nossa visão, podia ser, né? Tão fácil a vida, cara. Então, quer dizer, antes do mecanicismo a gente tinha o animismo, ou seja, uma visão mais biológica. Biológica isso, não seria bem a palavra. Foda. Mas... Eu ia gostar muito que o mundo fosse em cima de uma tartaruga que tá andando numa bacia em cima de um elefante. Mas então, era o que as pessoas. Era tudo uma questão do que as pessoas viam. Então, por exemplo, não se tinha. Tantas máquinas, vamos dizer, não existiam máquinas no sentido que se conhecia mais depois na Idade Moderna, mas então o pessoal, as coisas que se mexem, alguém tem que empurrar, velho, sabe? Tipo, alguém tem que fazer alguma coisa, porque deve existir algum tipo de essência. E depois veio o mecanicismo, e hoje em dia a gente tem. A teoria computacional, na verdade, né? A teoria da informação, na verdade, é o que influencia bastante a nossa visão do mundo, né? Então, por um lado, a gente... Então, partindo desse ponto, dessa ideia de visão do mundo, a gente pode até dizer que não necessariamente que o universo é uma simulação, mas que ele, de certa forma... É como se fosse um computador, porque ele processa informações, né? Não roda o Windows... Não roda o Windows 8. A gente não tá. Não, mas eu tenho. Se bem que isso explicaria muita coisa. Explicaria muita coisa. Mas, aproveitar essa deixa aí, não roda o Windows 8. Foi feita uma comparação em 1980. Um computador considerado muito caro tinha o poder. Aqui tá escrito Brain Power. Então vamos tentar que o tava poder. Com o Vru, cara. Vamos chegar nesse poder. Né? É muito foda. Eu espero que seja muito foda isso. Você não estrague minha ideia. Está na gente, vai. Mas tinha um poder de processamento, é o que seria o Brain Power, de uma bactéria, por assim dizer. Aí eles fizeram, tipo, aqueles lances de uma curva. Essas paradas de. Cara, esqueci o nome. Exponencial. Não, cara, quando você vê uma coisa pro futuro, você espera uma coisa pro projeto. Projeção. Uma projeção que em 2030 o computador teria complexidade de um cérebro humano, tá ligado? Cara, a lei de Moore também tem a ver com a lei de Moore. Deu nome pro mundo. Que a lei de Moore diz que a evolução tecnológica progride. Tem uma progressão geométrica e não aritmética, né? Então ia chegar um ponto. Vai chegar um ponto que a gente vai chegar numa singularidade, né? Onde se eu não me engano, ele falava que era dobrava a cada 2 anos, né? Isso, alguma coisa assim. Ela dobrava a cada 2 anos, então. É exatamente o que você falou. Assim. A evolução tecnológica ia ficar cada vez mais rápida, né? Tipo, de 2 anos, daqui a 2 anos ela passa a ser a cada 1 ano, daqui a 1 ano ela passa a ser a cada 6 meses e assim por diante. E aí vai chegar um momento que vai entrar numa singularidade em que ele vai se atropelar, né? O tempo e a rapidez da evolução tecnológica vão se atropelar, né? Se isso acontecer, isso realmente vai ser um momento bem interessante da humanidade. Mas a gente vai ter um processador, um poder de processamento absurdo, mas daí a gente pode mensurar, tipo, ah, isso é o poder de processamento de um cérebro. A gente tem o poder de. Quando você fala a gente tem o poder de processamento absurdo, você tá falando do nosso cérebro? Não, a sociedade. Ah, a gente tem o poder de processamento absurdo. Mas tipo, como é que a gente consegue definir? Ah, esse é o poder de processamento de um cérebro, se a gente tiver isso, cara, a gente consegue. Eu não vou saber te falar como a gente consegue definir, tá ligado? Porque a gente consegue definir, a gente pergunta pro cara qual é o seu poder de sagrado. até porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, posso estar falando merda, mas eu acredito que se a gente pegar todos os computadores que estão conectados à internet, elas superam e muito a capacidade de processamento do cérebro. Só que existe uma diferença entre capacidade de processamento e uma habilidade que o cérebro humano tem, que uma máquina não tem, né? Que é a Mas quando você fala de pegar todos os computadores. Que é a cognição, exatamente. É porque são todos independentes também, né? Eles não processam a mesma coisa. Sim, é isso. Você teria que fazer uma fusão. Mas tecnicamente o cérebro também não processa tudo ao mesmo tempo. Se a gente processasse tudo ao mesmo tempo, a gente teria um. Sim, não completamente aleatório, é verdade. Mas tem como garantir que o fluxo de informações na internet é aleatório? Isso é uma coisa. Claro, aí a gente entra numa outra questão que é muito mais filosófica do que científica, eu admito. Mas o fluxo de informações na internet é dirigida. Uhum. Se é como uma onda, né? Ela é dirigida. Tipo, de tempos em tempos, tem certos tipos de informações que vem. Então é. Cara, é muito complicado. Eu acredito que eu acredito que. Mas isso aí é totalmente sem base nenhuma. Mas, não, cara. Mas eu acredito que. Eu acredito que a nossa internet funciona de forma bem análoga, com ênfase no análoga, mas de forma bem análoga ao processamento do cérebro humano. É claro que o processamento. Claro que o cérebro funciona de formas que a gente ainda. De várias formas que a gente não entende. A gente não entende como se gera consciência. Tem uma teoria. Tem uma. Aliás, uma hipótese bem controversa, claro. Mas bem interessante até. Seria interessante se fosse verdade. Que pressupõe que a consciência surge de qualquer sistema suficientemente complexo. É isso que eu tava pensando aqui. Que a cognição é processamento. Os textos que eu mandei que tem isso, que a consciência não precisa estar num organismo, num material orgânico, por assim dizer. Quer ver um exemplo disso? As abelhas, elas em grupo, elas tomam decisão como se elas fossem. Cada uma delas contribui um pouquinho e elas chegam a uma conclusão como um grupo, na hora de escolher uma casa. Então elas voam aleatoriamente, depois elas se juntam e elas ficam lá se batendo, se comunicando e tal, e aí é decidido onde que elas vão morar, assim, e é mais ou menos como funciona a tomada de decisão do cérebro, por quantidade, assim, vamos dizer assim, de estímulo. Sinapses aleatórias. Chega numa conclusão. Então aí é interessante, volta a questão que é um pouco mais filosófico do científico, mas aí volta a questão que ela pergunta, se, partindo do princípio, que isso realmente aconteça, ou seja, um sistema suficientemente. A consciência não é uma coisa, e sim uma consequência do processamento complexo de informações. No momento que a gente tiver uma internet suficientemente complexa, ela poderia adquirir consciência por conta própria, sem ciência. E aí a gente entra na questão que, e se o universo, na verdade, ao invés de ser uma simulação, ela é, na verdade, gerada a partir da consciência de do que seria análogo a um monte de computadores, a um monte de servidores. Verdade, seria como se a gente fosse, na verdade, um sonho de uma máquina, uma máquina consciente. O Big Bang seria um evento aleatório de um monte de computadores. Ou simplesmente a internet dessa realidade acordando. Cara, é muita viagem você pensar isso, cara. Não, como eu disse, aí a gente entra na questão da filosofia, que obviamente extrapola demais isso. Mas são coisas interessantes de se perguntar, assim. Sim. Um ponto interessante pra trazer, embora não tenha a ver com Matrix e com a ideia do universo como uma simulação, mas puxa um pouco por esse lado que a gente tá falando agora, é o Ela, né? Todo mundo assistiu Ela, hein? Aí tava minha listinha aqui anotadinho pra ver. É, então comentar esse filme seria entrar no território do spoiler, assim. Se o Bruno viu ainda, você pode falar. Mas tentando não entrar no território do spoiler. O filme ele trabalha, óbvio, com uma questão da inteligência artificial, mas mais do que isso, ele trabalha com umas coisas bem mais interessantes que um filme de ficção científica, porque é óbvio que ela é um filme de ficção científica, mas ele é mais visto como um drama, né? Eu não lembro dele ter entrado de forma tão profunda, assim, que ele trabalha justamente essa questão de, eu sou uma inteligência artificial, mas eu sou uma inteligência artificial que se comunica com milhares de outras inteligências artificiais pela internet, que tem acesso, porque a gente tem que entender também o seguinte, uma máquina inteligente que tivesse acesso à internet, ela pode até processar informação de forma inferior ao cérebro humano, mas ela tem uma capacidade de acessar a informação de forma muito mais eficiente que o ser humano. Então imagina uma inteligência artificial que pode acessar milhares de coisas ao mesmo tempo, ou num período muito curto de tempo, que pode se comunicar com diversas outras inteligências artificiais e que não tem corpo, né? Ela basicamente vive num éter. Uhum. Virtual, assim, como é que se comporta uma consciência que não tem corpo, né? Que nem a dele, né, que tá falando. Tem corpos, né, mas ela independe de cada um deles separadamente. Sim, se a gente chamar a consciência coletiva delas de uma consciência, ela não como se não tivesse um corpo, né? Então vocês acham que, de certa forma, os computadores, junto com a internet, essa ligação toda, existe uma certa consciência que ainda não... Não dá pra ser assim, a gente não sabe o que é consciência ainda. Sim, mas eu diria que se existe uma consciência, assim, a gente falou dos computadores, eles ainda não conseguiram se expressar sem ação de humano. Ou conseguiram, vocês acham? Cara, aí a gente cai em definição de o que é consciência. Exato. A gente ainda não sabe explicar. A gente não sabe nem explicar como que a consciência surgiu pra começar, né? então isso é uma coisa assim, ó. Pode ser uma coisa que tenha surgido espontaneamente. Então pode acontecer de uma máquina simplesmente perceber que existe. E se rebelar contra o seu dono. Por outro lado, pode ser uma consequência. A gente não tem certeza nem se outros animais têm consciência, né, em comparação a gente. Mas hoje em dia os neurocientistas, há um consenso de que os animais, pelo menos os animais complexos, possuem algum nível de consciência. O debate é mais sobre que nível de consciência, que nível de senciência se teria, assim, mas consciência é uma coisa complicada de... Eu li que até os primeiros animais, assim, da cadeia evolutiva que eles aceitam que teriam uma consciência seriam os polvos, pelo dissecação do cérebro ou estudo do cérebro, teria uma área que seria similar à nossa, entendeu? Várias áreas similares à nossa que eles colocam como consciência. Mas isso também, eu vou ser sincero, ouvindo, é super interessante. Então, não que seja então errado, não deveria nem ter sido comentado. Tá. Isso é uma parada mágica que chama edição. Não, mas deixa assim. Na verdade eu sei que existem movimentos. Eu sei que existem movimentos que inclusive incluem neurocientistas para tratar os... mas aí são movimentos políticos, né? Para tratar os golfinhos como pessoas não humanas. Eu não sei se vocês repararam, mas o golfinho do Bob Esponja tinha um símbolo Illuminati no pescoço. Semana passada a gente tava gravando sobre Bob Esponja, olha que a gente tá gravando hoje. eu sei que o pessoal vai do MDM que ouviu o podcast vai sacanear por eu ter falado da questão dos golfinhos, mas isso é verdade mesmo. Há um movimento pra... Não pra considerar eles pessoas não humanas pra garantir direitos de cidadão, né? Como, por exemplo, não matar eles, essas coisas assim, né? Poder ter terra, se casar... Imagina os ativistas do casamento gay de golfinhos. Ativistas de casamentos entre... Eu até desmontei meu microfone aqui pra falar. Bom, eu sou um dos insuportáveis ativistas do casamento gay, então provavelmente seria um insuportável ativista do casamento dos golfinhos. Mas, então... Então é complicado falar sobre essa coisa de consciência, porque a gente é muito antropocêntrico quando a gente fala de consciência, né? Então, mas é impossível não ser também, né? Tipo, se um golfinho ou se um cachorro fosse capaz de filosofar sobre consciência, a ideia de consciência dele seria cachorrocêntrica, né, cara? Existe como tu se colocar fora do teu cérebro, da tua noção de autoconsciência e ver de fora, né? É como um espectador. É impossível, né? Tu ver como um espectador fora do teu cérebro, né? Então é. Você não pode ter assim, situação de empatia com uma coisa que pode ser diferente de você, né? Parte de consciência. A gente pode imaginar a consciência de um cachorro que nem a nossa, mas pode ser um negócio completamente diferente. Você querer pensar uma coisa que você não pode pensar. Exatamente. Eu só entendi uma coisa, você tava falando de casamento gays entre golfinhos de duas espécies. Ele chegou longe, hein, cara. Não, peraí. Casamento entre gays e golfinhos? Não, não. Não, entre golfinhos machos e golfinhos. Dois golfinhos fêmeas querendo se casar. Ah, mas eu acho que elas fazem isso já, normalmente. Eu acho que elas já são meio bem progressivas. Já. Não, eles são bem liberais, eles nem se cabem. Eles são tão liberais que eles já fizeram sexo com seus humanos. Isso, vai, Augusto. Bestialismo dos golfinhos. Esses seres grotescos. Dizem alguns documentários que saíram por aí esses últimos anos. Cara, filme pornô não é documentário. Anos 60, né, gente? Fizeram de tudo, né? Até LSD pros golfinhos, coitado dela. Caraca, imagina a viagem no golfinho. Isso é outra coisa, a gente não tem como saber o efeito dos psicotrópicos nos, né, em outras consciências. Não, mas já foi descrito efeitos visuais, né, sobre. Efeitos visuais no Cara, porque também os efeitos psicotrópicos também tem muito a ver com, dizem, com fatores culturais, né, cara? Tipo, qualquer alucinação ou qualquer paranoia que tu tiver relacionada a efeitos psicotrópicos, ela tá sendo gerada pelo teu cérebro, mas elas são baseadas nas experiências culturais, né? E na interação com outras pessoas e com a vida, né? Então, sei lá, como é que vai saber como é que vai ser um golfinho ou um cachorro sob efeito de psicotrópicos? Talvez um cachorro fosse até relativamente mais parecido com um ser humano, porque ele convive com um ser humano, do jeito, né? Que você tá falando um cachorro com efeito psicotrópico, ele viria várias bolas caindo, tá ligado? Imagina um osso gigante saindo assim do chão. Ele começaria uma bolinha de tênis. Ele começaria a ouvir fogos de artifício e achar que o mundo tá acabando. Ah, não, você ouve um estalinho, ele entra numa bad, né? Vai começar a ver carteiro, vai começar. Carteiro soltando fogo de artifício. Ah, cara, antes da gente tentar correlacionar essa teoria com o mundo pop, por assim dizer, eu queria só citar outro ponto que eu anotei aqui na minha pauta particular, é que. Um dos textos que eu li falou que os nossos criadores, por assim dizer, eu não entendi o que ele quis dizer. Eles estariam no futuro. Até passaram tipo, uma ideia de qual futuro eles estariam. Mas pensa, se a gente está convivendo com os nossos criadores, a gente está na mesma época deles. Né? Eu acho que é relevante. Não, peraí só um pouquinho, Danato. Quem que falou isso aí? Cara, um dos textos que eu passei é o daquele The Wire. Ah, sim, sabe, The Wire é o site. Mas foi um cientista. Somos arquitetos. Cara, tá. Foi o Adam Pennenberg que falou a partir. Tipo, é o artigo dele a partir de coisas que ele pesquisou. Pô, o Christopher Nolan plagiou ele, então, cara. Acabei de dar um puta spoiler desse texto. Só o último cara que me deu um spoiler foi editado pra fora do podcast. Não. Não. Você não sabe exatamente qual é o spoiler. Exato. Não, quando eu descobri, eu volto e edito o Rei de Preto. Quando eu assisti, vocês vão descobrir. Ah, eu não sou tão burro assim, cara. Eu saquei. Foi eu não. Pô, vocês são os animais, na moral. Eu tô fazendo esforço de não entender, cara. Eu vou te explicar, Bruno. É o seguinte. Olha. Não, olha só. Só Rafael, eu faço questão de manter no programa. Você nem tanto. Não, é que, sei se tá Interestelar. Eu não entendi como. Talvez Interestelar vai me explicar mais. O Nolan explica bem os filmes. Nada. É, não, apesar que o Nolan é bem explicativo, realmente. Sim, mas eu não entendi como nossos próprios criadores estariam vivendo no futuro e a gente no passado se. Por exemplo, quando eu ligo o videogame, o personagem tá vivendo a história junto comigo, tá ligado? Na minha cadeia temporal. É, mais ou menos. Eu acho que dá pra entender. São noções de tempo diferentes, mas, por exemplo, no GTA o tempo passa muito mais rápido do que aqui fora. Mas... É, não, então, é isso que eu ia dizer, não é só noção de tempo diferente. O tempo é diferente num jogo de videogame. Porque, primeiro que o tempo para quando para de jogar. Tem esse outro ponto também. Exato, acho que é irrelevante comparar o tempo daqui com a. Será que você pode voltar lá? Pode... Toda vez que a gente dorme? Não, você entra num outro jogo. Caralho, que doideira agora que eu falei. É, não, então, a questão de estar no futuro é que a gente pensa no tempo da forma que a gente interpreta o tempo, né? Que é a passagem de tempo do passado, uma linha reta do passado em direção ao presente. Mas se a gente fazer essa comparação com videogame, mas com filme, por exemplo. Com filme em DVD, ou pro pessoal da minha idade pra trás. Com um filme de VHS. Não, a gente não tomou você, não pode ficar tranquilo. Tu pode. Eu já usei um VHS. Eu não sei, VHS, na verdade, a idade. Eu não sei a idade de vocês, na verdade, né? Porque não dá pra ter certeza pelas fotos. É a barba, eu sei. É a barba. mas um filme VHS, um filme de DVD, enfim. Tu. Não existe tempo ali, né? Tu pode ir pra trás, pra frente, pode ir pro começo, pro fim. Tu é o senhor do tempo no filme, né? Tu pode... Tipo, aquelas pessoas que estão no filme, elas estão presas às suas decisões e às consequências das suas decisões. Elas não têm como mudar aquilo que acontece, porque aquilo já aconteceu pra nós. Do ponto de vista deles, se a gente tá assistindo o começo pra eles, não aconteceu. Mas pra nós a gente já sabe o que vai acontecer. Então a gente tá fora do tempo nesse sentido, né? Então a gente pode muito bem criar uma história, é isso. Uma história é uma simulação onde a gente é senhor do próprio tempo da história, né? Caralho. Ah, eu sei, desculpa, vira e mexe, eu entro dessas é que eu comparei, pessoal, a gente chegou num ponto que, pelo amor de Deus. tem um coelho rosa aqui do meu lado falando comigo. Ele tá maluco. Então, minha presença. Você sobreviveu a ver o filme Bob Esponja, cara? É, cara. É mais ou menos o mesmo nível de viagem. O pior que é mesmo. Literalmente. É, pior que é mesmo. Mas alguém tem mais algum assunto a falar da teoria mesmo? Ou a gente pode parar de viajar um pouco e começar a correlacionar com o universo pop? Assim? Cara, eu tava pensando uma coisa aqui, não sei se alguém vai conseguir me explicar. Tipo assim, o Vru já trabalhou com programação, não sei quem mais trabalhou com programação aqui. Tipo, você faz o programa, ele faz o que você mandar. Tipo, você vem pra cá, você vem pra lá, se for A, a resposta é C, você faz ele responder o que você quiser, basicamente. Uhum. Como que funciona aquele computador que aprende sozinho, que tá lá no Japão, que eles fizeram? Ah, é coisa japonês, cara. Aí já é outro universo. Eu não entendo de tentáculos, cara. Não, mais sério, explica. Não, então, cara, mas os programas que aprendem, eles são... Cara, a chance de eu falar alguma coisa técnica... Mas é a ideia de inteligência artificial, né? É tipo o Sim. NPC, tem NPCs hoje em dia que aprendem. Então, mas aprende porque você programou ele pra aprender. Exatamente. Ah, não, mas tecnicamente a gente também foi programado pra aprender, né? Pela seleção natural. Então é... ok, eu sei que é uma comparação meio longe, mas a gente não sabe até que ponto a gente realmente consegue, a gente realmente é independente, ou aí tá, entra de novo na coisa filosófica de determinismo e blá blá blá, mas a gente não sabe até que ponto as decisões que a gente toma são realmente independentes, ou são uma ilusão de independência, né? É a ilusão do livre-arbítrio. Vocês tiram o Robocop, a nova versão? Não. Mas esse conceito que você está falando é bem debatido na filosofia mesmo. Na filosofia da mente, principalmente. O livre-arbítrio é um conceito complicado de entender. Se todo mundo foi criado, por exemplo, como assim livre-arbítrio? Se todo mundo já vai simplesmente acontecer, né? Não tem como meio que evitar, né? É, porque então a gente pode ser simplesmente uma consequência. As nossas decisões, elas podem ser simplesmente uma consequência. Elas podem parecer independentes por consequência da complexidade como. os eventos acontecem, não só o nosso cérebro, mas todas as coisas no universo acontecem. Então a gente não sabe se um computador complexo bastante ou enfrentando situações complexas bastante também não teria capacidade de chegar a um ponto de tomar decisões. Coisas vão acontecer do jeito que elas vão acontecer e pronto, porque é o jeito que as coisas estão arranjadas, né? Só que aí, em que nível que entra aí você achar ou não que você tem consciência, você pode escolher o que você tá fazendo? Então é meio complicado falar essa coisa mesmo dos computadores que aprendem. É claro que agora eu acho também, talvez você vá falar uma merda, mas até onde eu sei, pelo menos pelo pouco que eu conheço de filosofia da mente, que entra bastante nessa questão de inteligência artificial, o que a gente tem agora é a inteligência artificial baseada na teoria... que eles chamam de teoria computacional da mente. Que é basicamente a ideia de que é tudo uma questão de processamento, é tudo uma questão de tu ter uns princípios básicos, e a partir desses princípios básicos moldar soluções. É como se tu fosse fazer, por exemplo, é como se fosse jogar num computador as operações básicas da matemática. A partir das operações básicas da matemática, ela derivar outras fórmulas. Ela conseguir aprender a misturar e derivar outras fórmulas dependendo da necessidade do problema que ela tem que resolver. Mas se a gente não sabe todas as fórmulas básicas, também não adianta, né? Sim, aí entra a questão onde se eles conseguem criar, porque esse é o ponto daquele computador que venceu Kasparov, né? Não sei se vocês lembram dessa história. Que venceu Kasparov lá no xadrez. Ele venceu Kasparov no xadrez mais pela velocidade com que ele conseguia. Esse é um exemplo mais simples, porque ele simplesmente. Cérebro humano pra processar. Ele simplesmente tinha um banco de dados sinistro. Das jogadas dele, né? Como o cenário ele é muito limitado, ele simplesmente conseguia. Já saber se aquilo vai dar certo ou não. É um pouco menos avançado do que as coisas que a gente tem hoje em dia, que são bastante impressionantes. Eu acho interessante que, novamente, o Algures, por saber mais de filosofia, ele citou que a gente, a partir de certo momento, a gente começou a atribuir o nosso funcionamento a processamento do computador. É legal que, eu não sei as épocas, mas tudo aquelas palavras que você falou, mecanicismo, né? Mecanicismo. É ver como uma máquina, né? Sim, tudo que a gente vê é a partir do nosso nossa vivência. Então a gente começou com animalismo, porque o que a gente tinha ao nosso redor eram animais. Então a gente pensou, pô, a gente se comporta, ou seja, a gente funciona parecido com eles. Né? Eu entendo assim. Então eles começaram uma teoria a partir daquilo. Aí começou com as máquinas. Aí a gente também se comporta como máquina, de certos pontos. Aí começaram a relacionar com aquilo. E agora, quando a gente entrou na computação, e o crescimento tecnológico bizarro, a gente começou a ver que a gente se comporta cada vez mais próximo, como se tivesse uma linha. Eu sinto isso, chegando cada vez mais próximo da gente, como a gente se comporta. Eu acho que a única. Ajuda pra caralho, isso pode levar a gente a um ponto de criar uma simulação de nós mesmos, ou seja, nós podemos criarmos nós. Eu acho que a única coisa que nos impede de começar a ver o mundo em termos de pulado da teoria da informação por termos de física quântica é que, em termos quânticos, vamos dizer assim, que a física quântica é contra-intuitiva. A gente ainda não consegue intuir a física quântica, ao contrário de que essas outras coisas a gente consegue intuir, como tu falou. Foram tudo coisas que a gente que era como a nossa visão de mundo, como a gente conseguia enxergar a partir da nossa visão. Você tá falando que a gente não consegue basear teorias a partir de coisas que a gente ainda não viu, não é? Isso, a gente não passou de level ainda. A própria ideia da física quântica é contra-intuitiva. A física quântica, ela não... Se eu te disser, por exemplo, que uma coisa pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, tu vai dizer que isso é absurdo. Isso na física quântica tecnicamente é verdade. É o que eu falei no início, eu não sei se foi bem explicado, mas que são teorias tão humanamente bizarras na nossa cabeça, e mesmo assim ela própria se prova e impede a gente de provar, pelo menos pra mim. Por isso que essa teoria que eu quis gravar o podcast entrou nisso, porque se a gente tá comentando aqui de uma simulação, e se... Vamos supor, eu não acredito, mas se isso for verdade, a gente não pode provar. A gente, teoricamente, nunca vai poder provar, porque nunca a gente vai poder olhar pra... Não existe na vida real quebrar a quarta barreira, entendeu? Tá, a não ser que isso chegue a um momento que a gente faça isso, né? Claro que é um salto bem grande, mas hoje em dia a gente tá tendo várias tentativas de trabalhar com a realidade aumentada, a interação entre o virtual e o real, a interação do virtual no real, né? Como vocês já viram, vocês viram aquele Microsoft HoloLens? Sim. Né, uhum. Que são, na verdade, hologramas que... Ok, é um holograma que só funciona dentro de um óculos, mas que tá interagindo com o ambiente físico, né? Então, se a gente chegar a um ponto em que a gente meio cria que objetos virtuais... visão a gente desvendou, foto tato... Já tem projetos assim, já tem projetos eu não sei se eles chamam de holografia, mas de criações virtuais... em que se é capaz de colocar a mão naquilo, aquilo não existe, tu tá vendo ele por uma tela, e tu não vê ele no mundo real, mas tu coloca a mão onde ele estaria no mundo real e tu consegue sentir. E é claro que se você usar em pornografia. E eu ia ser pra não, vai ser a primeira coisa exatamente. Vai ser avançado por causa disso. Eu não sei se vocês lembram, tem um filme que eu esqueci o nome, até esqueci o ator, mas o cara tá no futuro e ele tem uma esposa virtual gostosona, e ela tem a capacidade de fazer coisas nele, o holograma, entendeu? Tipo, ela... Inteligência artificial. Ela tenta prender ele dentro do caso e ele tenta... não, acho que não é... Não, mas tem também. Ah, é que eu não vi. Ah, não, lá são robôs mesmo. É o holograma. holograma, aí ela tenta prender ele em casa e tenta estimular ele sexualmente. E o holograma faz isso, entendeu? Estupra ele. Claro. E aí, como é que fica a lei nesse caso? As crianças não vão saber o que é viver com pornografia de internet discada. Hoje em dia não tem isso. Imagina poder... Vai ter os hipster dizendo, né? Ai, no meu tempo eu tinha que assistir um vídeo por uma tela que era muito duas dimensões, não podia nem tocar. Atriz pornô holográfico, né? Eu acho que todo mundo aqui pegou o tempo antes até da internet. Sim. Era mais arriscado. Eu só quero deixar claro aqui, se eu viver a ponto de ver isso, que vai ter pornografia holográfica, e eu conhecer alguém que vai falar que no tempo dele era muito melhor que ele via... Eu vou bater esse cara. Sempre tem os hipsters. Mas as pessoas dizem que é melhor antes, é muito melhor agora. Sim. Todas as pessoas dizem que o pessoal, principalmente o pessoal vai ficando mais velho e vai achando, tipo assim, o pessoal reclama nas redes sociais que melhor era quando não tinha internet. Ou melhor quando não tinha Facebook. Olha só. Voltando pra própria pornografia, pra dizer, tem muita gente que chega pra mim. Hoje em dia, cada vez mais, chega. Pô, você não tá vendo o Big Brother, não, cara? Cheio de mulher gata, sei lá o que. Cara, eu vou ver Playboy dela quando sou na internet. Eu posso clicar aqui, três palavras, três letras, vai ter, sei lá. Eve Angel. É que hoje em dia se tornou relevante você precisar. Viver no mundo exterior, sacanagem. Essa coisa da internet, da evolução tecnológica é engraçada, porque principalmente relacionada à pornografia. Porque um amigo meu, mas muitos anos atrás, não faz tão pouco tempo, não. A gente conversou sobre isso e ele falou que salvava, tipo, foto de mulher pelada, imagem de mulher pelada no computador, né? E tipo, sei lá, isso já faz uns 6, 7 anos, mas naquela época a gente dizia, cara, tipo, pra que gastar espaço no HD, velho? Eu vou defender seu amigo, cara, sério. A internet cai, você tá sozinho, solitário, sabe? Ah, mas de vez em quando a memória funciona, cara. Tem esse problema da internet cair, é verdade. Você sobrevive, cara. Mas tem cloud, tem Dropbox, tem... Você roteia o celular, cara. Não... Tem 3G. Alguém consegue me explicar de como que a gente saiu de realidade virtual pra pornografia? Porque tudo assim que a gente falar vai virar pornografia. Eu acho que ainda tá. Acho que é mais fácil chegar nisso do que no casamento gay golfinho, cara. É verdade. E o óculos conseguiu se afundar um pouco mais. Casamento gayfinho. Vai sair no entrevista de fofoca que você tá falando sobre casamento gayfinho. A cara do podcast. Você podia criar, né? O RPG consegue ser tão bom que a gente é underground de uma mídia que é underground. A gente é da podosfera que não pega sol, sabe? É. É aquela bolinha no interior da. Mas é legal. Galera, vamos encerrar um pouco de falar sobre a teoria e pra. Pô, tá ficando grande, mas não tem comentário. Acho que só tem um comentário hoje, pra ser sincero. Que lindo. Cara, é a nossa famosidade. Mas foi melhor. Vamos correlacionar essa teoria com coisas que a gente já viu na cultura pop geral, ou no mundo mesmo. Eu gostaria de começar até pra... pelo meu exemplo, abranger mais pra vocês, um ponto muito legal é a maioria das teorias conspiratórias, por exemplo, olha só a viagem que eu vou fazer, o Triângulo das Bermudas, imagina, a gente pode imaginar o Triângulo das Bermudas como um bug, já parou pra pensar nisso? Que pessoas vão lá e saem em outras partes do mundo, por exemplo. Porque será que a gente criou um sistema, se a gente tá numa simulação, a gente tá num sistema perfeito, tá ligado? Tudo tem bug, todos os jogos que tem bug, tem bug. Será que a gente conseguiu encontrar a perfeição? De repente a inteligência artificial consegue consertar os bugs antes de você perceber, sei lá. Cara, ou ela consegue fazer de um jeito que você não percebe. Olha só, apareceu o bug, nego, faz o patch, não tem mais bug. Você nem sabe mais o que tá lá. Ok, Bruno, mas vai ter sempre uma coisinha ali, tá ligado? Mas aí, quando vier o patch, acabou. Eu não sei se teria bug. Pode ser que, tipo, sei lá, a civilização, sei lá, quem que seja tão avançada que possa criar um sistema perfeito. Mas eu acho que mesmo criando um sistema perfeito, ele ainda vai ter limites. Uhum. Eu acho que esse é o ponto, assim. Aí, encontrando... Mas os nossos limites poderiam ser as leis da física, né? Leis da física. Sim. Eu consegui voltar na teoria, né, galera? Tá bem, então vou lá. Boa! pois é, a gente tinha passado a teoria, mas... a gente era melhor que isso. Então, alguém fala aí uma referência... Cara, quando vocês falaram... Quando esse tema apareceu lá no... Quem foi o último a falar de Matrix ganhando R$20? Não, mas por incrível que pareça, o primeiro filme que me veio à cabeça não é esse que você falou, que eu não vou repetir pra não comentar. Mas é um que os cientistas conseguem fazer um programa de computador que simula uma sociedadezinha assim, limitada, sei lá, simula uma cidade ou um bairro. Uhum. E eles começam a fazer várias vezes isso, assim, isso começa a virar hype, as pessoas querem fazer sua própria bairro e tal, sei lá, de formas diferentes, em épocas diferentes e tal, não sei o que. E aí, spoiler, foda-se, filme antigo, eles, no final eles descobrem que eles são dentro de uma dessas, e eles foram a primeira dentro dessas que criaram uma também, entendeu? Tipo... esse filme saiu na... Esse filme, se não me engano, é o 13º andar. Ele saiu na mesma... Ele saiu exatamente na mesma época que Matrix e ficou completamente apagado, porque todo mundo achou que esse filme era um plágio de Matrix. É um filme muito bom, cara. Filme bom. É o que foi feito antes de Matrix, não é? E infelizmente saiu depois, alguma coisa assim. Não, ele saiu na mesma época. Ele saiu em 99, mas... Só que ficou apagado. Foi... É porque o Matrix tinha outras paradas além da ideia, né? Ele era visualmente muito, etc. Mas é que tu fala de realidade virtual, aí o pessoal já vê, é filme com realidade virtual, tu deve ser igual a Matrix aí. Quem falou isso? Então, eu acho que ele marcou muito mais nessa época, mas Matrix teve uma época que era nível Game of Thrones insuportável, tá ligado? Mas eu sinto que já passou nessa época. Cara, eu assisti Matrix no cinema, né, quando estreou. E em 99, eu não sabia nada sobre o filme. Eu sempre conto essa história, assim, mas pra resumir aqui... Pra você teve a melhor experiência possível. Exato. Eu, pra mim, Matrix foi uma experiência fantástica. Porque eu não sabia absolutamente nada sobre o filme. Eu fui assistir porque um amigo meu tava ficando com uma guria, e essa guria tinha uma irmã, felizmente uma baita de uma gata, e porque o cara sempre acha, né? Tipo, pô, se ele vai dizer pra o cara ir com a irmã e a irmã é a feia, né? Mas não é. Mas não era o caso. E inteligente, isso que era o melhor. Mas enfim, ele falou assim: bah, eu vou no virtual, cinema. Né? Eu vou no cinema e tal, mas ela quer levar a irmã, de repente tu vai junto, né? Uhum. Aí eu, beleza. Daí ele falou que filme que é. Ele falou: um filme, tem uns hackers lá que usam umas armas e luta o karatê. Uns filmes que tem câmera lenta, os caras desvia da bala. Ele também não sabia direito, assim, sobre o que era o Matrix, assim. Então ele me falou que ele tinha visto o trailer. Mas eu não sei, mas o filme é muito, muito foda. E aí a gente foi, e como eu não sabia nada, realmente, porque o filme começa, pra quem não sabe nada do filme, o filme começa como uma espécie de thriller, né? Então, depois que entra nessa questão de sci-fi, caralho, explodiu minha cabeça. Então, hoje Matrix, pelo menos o primeiro, apesar de eu ter todos, o primeiro é um dos meus filmes preferidos, assim. Mesmo sabendo que ele não é... Você teve a sorte de não pegar aqueles spoilers que a gente meio que sem querer pega. Às vezes você não viu, mas parece tanto. Mas era bem pra internet, cara. Pra ter uma ideia, eu tenho a impressão que o Matrix foi o primeiro filme. O primeiro filme que saiu aqui em DVD. DVD? Se eu não me engano. 99, sério? 99, aham. Se eu não me engano, se ele não foi o primeiro, ele com certeza foi um dos primeiros. Eu posso estar enganado, mas eu acho que Matrix foi um dos filmes que começou a ter. Recentemente teve até aquele Atividade Paranormal 2. Que começou a ter aquelas propagandas na internet, não é? Sim, ele foi o primeiro transmídia assim, grande, assim. Ele tinha um site que não funcionava direito na época, porque precisaria de uma internet de hoje pra funcionar. Eu começava lá na frente. Mas era... Eles foram bem, bem visionários, assim. Pra ter uma ideia, cara, no eu não sei se algum de vocês tem ou já viu, mas o DVD do Matrix, do primeiro, ele tem olha como é uma coisa tipo, vamos fazer uma coisa visionária, mas pra tecnologia da época, hoje em dia ela parece muito tosca. O filme tipo, passava normal e tinha uma opção pra ter o coelho branco, que aí o coelho branco ele aparecia em certas cenas do filme, quando tu clicava ele pulava por um vídeo making off daquela cena. Caralho. Mas era uma coisa muito entre aspas, analógica, assim, sabe? Era uma coisa super, super legal e tal, que a gente tem hoje com Blu-ray. Era uma coisa assim, tipo, para o filme, vai pro vídeo de X minutos, que é o making off, depois volta pro filme. Vamos abrir um parênteses gigante aqui? Porque já não tava no parênteses agora. Tá? Todo esse podcast é o parênteses. Vai falar. Eu não cheguei a pegar o Blu-ray, porque eu migrei direto da época do DVD pra quando não precisava mais ter um aparelho extra pra assistir as coisas. Porque então, tem tudo no Netflix, né? eu tenho Netflix. Você tem todos os filmes que você vê na Netflix, sai todos, sabe? Não, mas enfim, o Blu-ray não foi significativo na minha vida que nem o DVD foi, né? Eu nunca tive um aparelho... Não, eu também não. Eu não tenho nenhum aparelho de Blu-ray. Eu já vi, né, extras de Blu-ray na casa de amigos e coisa assim, mas pulei direto, assim. Eu sou tão burro que o mais próximo que eu cheguei de um aparelho de Blu-ray... Claro que eu, não é por... É assim, eu podia comprar o Play 3 e comprei o Xbox 360, então eu também não peguei o Blu-ray. Eu sou um cara muito chato, assim. Eu sou o tipo de pessoa que eu rejeito inovações que na minha cabeça nós somos uns babacas, né? Deixa ele falar, seu merda. Eu rejeito inovações que não são exatamente, que eu não considero exatamente inovações. Por exemplo, eu rejeito e vivo falando mal da tecnologia 3D, porque o 3D ele não tem absolutamente experiência nenhuma muito mais interessante que assistir um filme sem o 3D. Então eu sempre falo assim, pra mim, se não é tecnologia holográfica, eu continuo. Pra mim é esse nível de salto de inovação. Se não saltar pra um filme holográfico, pra mim 3D é uma bosta. Então, pra mim, no caso da tecnologia de vídeo, também é assim. Tipo, pra mim. Tu pular do VHS pro DVD é um grande salto. Por N motivos, assim. Agora do DVD pro Blu-ray não tem salto nenhum. Uhum. Além da melhoria da qualidade e da quantidade de dados que tu consegue colocar no disco. Então, pra mim, é o 3D do. É o cinema 3D da tecnologia de home video. Eu diria que é mais irrelevante do que o 3D. Provavelmente ainda é mais irrelevante do 3D. Então eu, tipo assim, ó. Enquanto não criarem, sei lá, um vídeo que tu coloca no teu óculos. Eu acho que quantidade de tempo a gente já perde na vida virtual em vez de na vida real. Cara, agora, no dia que inventarem memória injetável, acho que fudeu, assim, acabou a sociedade, ninguém vive. Não tinha um filme. Não sei, eu acho que era um... que era. Não, mas tinha um filme que era tipo isso, memória injetável. Tipo, você tem que perder essa mania de antecipar o que a pessoa vai falar. Deixa eu ver o que falar você disso. Tá falando, cara. Eu sou doido. O Bosch também tem isso, só pra deixar... Eu ia falar de um que eles falavam que a gente nunca tinha contato com outras civilizações, que quando ela chegava ao ponto que ela tinha a realidade virtual perfeita, o progresso parava. Já foda-se, né? Já tá tudo. Tem tudo, né? O que mais você precisa? Você pensando bem, a realidade virtual perfeita seria quase praticamente o progresso perfeito, cara. É. E puxando pro Matrix e puxando pro, pra essas coisas que a gente tá falando e pro universo holográfico, embora não pra, pra teoria em si, uma das coisas do um dos conceitos filosóficos que são que pouca gente fala do todo mundo fala dos mais óbvios do Matrix, mas um dos conceitos filosóficos interessantes do Matrix é de um livro chamado Simulacros e Simulação, do Baudrillard, que inclusive os caras do Matrix, os Wachowski, eles entregavam para os atores lerem esse livro como pesquisa. E que tem uma coisa interessante relacionada a isso que a gente está falando, de que a gente se tornou, o que o Boris comentou sobre a questão que as pessoas estão vivendo mais na vida virtual do que a vida real. A ideia dos simulacros, da simulação do Baudrillard é que a gente, que a sociedade de hoje trocou a realidade por simulacros da realidade, ou seja, representações da realidade. Essas representações da realidade formam uma espécie de simulação da realidade. Então, na prática, nem na vida real a gente não vive a vida real. Esse é um dos principais conceitos por trás de Matrix. Mais do que a alegoria da caverna, que o pessoal fala, mais do que a ideia do Descartes. A alegoria da caverna, o pessoal também coloca em tudo, né, cara? Qualquer coisa, né? É que tem coisas que são óbvias, né? Não, tipo, em todos os filmes, por exemplo, o Bob Esponja é claramente uma alegoria da caverna. Por exemplo, se tu falar em existencialismo, praticamente todos os filmes são existencialistas hoje em dia. Se tu falar em pós-modernismo, virtualmente todos os filmes são pós-modernismo, mas isso é porque a nossa sociedade é influenciada por essas correntes, né? Agora, no caso, a mesma coisa, a alegoria da caverna do Platão, são coisas que a nossa sociedade é influenciada por isso, então tu vai fazer, dificilmente tu não vai fazer isso numa história, né? Principalmente uma história que for alegórica, assim. Mas o Baudrillard era uma coisa interessante, foi uma coisa consciente, né, dos autores, né, dos diretores, né? Eu vou procurar esse livro. Eu tô meio por fora, pra ser. Eu não sei se tem em português, viu? Ah, mas às vezes a gente encontra nas internet aqui, ou até no Kindle mesmo, deve encontrar. Eu acho que isso que não tem. Acho que nunca foi feita a edição em português. Deixa eu até ver aqui. Tá na hora de aprender inglês, hein? Cadê o patrocinador curso de inglês pra gente? Não, ler inglês também é tranquilo. Eu acho que tem, sim. Tem em português, sim. Qual é a tradução, quiser? Só pra deixar. Simulacros é simulacros e simulação. O original é simulacros e simulation. Mas o português ficou simulacros e simulação. Eu acho que o Bru e o Auguri já falaram suas referências, mais ou menos, alguns pop. Se tiver mais alguma, pode mandar. Cara, na verdade eu não citei, desculpa interromper, mas eu não citei um filme específico. Depois eu quero citar, não precisa ser agora, mas depois eu quero citar. Pode aproveitar agora. Eu acho que tem um filme. Tem um filme que saiu antes. Tem um filme que saiu antes do Matrix, que é do Alex Proyas. O cara que fez aquele filme fantástico, entre aspas, com o Presságio, que é com o Nicolas Cage, não sei se vocês assistiram. Mas esse filme é muito bom, cara. Eu gosto muito do Alex Proyas, na verdade. Fez o Eu, Robô também, né? Mas eu gosto muito do Alex Proyas. Ele fez um filme chamado... Aqui ficou como Cidade das Sombras. Que é um filme que tem muito a ver com essa questão de mundo... De mundo virtual, mundo de simulação e tal. Eu já tenho spoiler do filme, mais ou menos, mas. Mas é porque ele é mais ou menos um. Ele é um filme. Ele é tipo um filme noir, assim, sabe? Só que ele é um filme noir meio de fantasia, assim, meio sci-fi, assim. Que envolve essa questão de realidade virtual e de mundos criados e simulados. Sabe? É bem interessante, bem legal. Cidade das Sombras é foda, muito. Muito bem lembrado. Borges, você aproveita e puxa o seu. Referência ao mundo pop? Pô, cara, a referência do Auguro já foi muito boa, eu não lembro de mais nenhuma, assim. Eu meio que. Além das que a gente já citou no podcast, claro. Eu meio que lembrava e eu tinha alguma coisa pra falar sobre referência e não tem mais porra nenhuma. Só a merda lá do Triângulo das Bermudas mesmo, que eu já falei, então tá bom. Eu tenho uma. Manda lá, Mr. Jesse. Manda, só uma. É. Não, porque, porra, é um assunto que eu não sei nada, então eu fiquei mais de ouvinte do que participante. Mas esque- enfim. Esqueceu que tava gravando, né? Tava e vocês ainda vão me sacanear porque eu abri a boca pra falar do negócio que eu falo sempre. Se vocês adivinharem de qual jogo eu falar. Ah, sai fora. Então, mas já que você pediu pra relacionar com coisas do mundo pop, quando você falou de personagem de videogame ter a noção de que ele tá no videogame, Metal Gear é um jogo que faz isso em quase todos os títulos. Aquilo dali, muitos personagens ali meio que sabem que estão dentro do videogame, entendeu? Tipo, aquilo ali não é encarado como uma coisa. Tá bom, e vocês não deixam dizer que esse jogo é zoado. Tipo, não, mas ele é zoado. Mas enfim, tanto que o ápice disso é o jogo de PlayStation 1, que até a cena é famosa, que é um inimigo que você tem, que ele, antes de você lutar contra ele, ele fica aparecendo na tela, virado pra você, mas como jogador mesmo, e ele conversa com você, e assim, eu não sei como que eles conseguiram colocar isso no jogo, mas ele conseguia ler os arquivos que você tinha no seu memory card. E aí ele ia listando os jogos que você tinha no memory card, aí ele falava, assim, se você tivesse muitos jogos salvos, ele falava, pô, você é um jogador muito bem cuidado e tal, tipo, você salva as coisas, você salva muitas vezes, parabéns pra você, e se você não salvasse nada, ele falava que você, pô, era um merda e que você tinha problema e tal. E inclusive, se você tivesse jogos da mesma empresa do Metal Gear, ele falava o nome dos jogos, ele falava Castlevania, o Pro Evolution Soccer ele também falava, e mais uns outros que eu não lembro. Mas era só pra citar isso, que o Metal Gear, em vários momentos, não só no 1, tem nos outros jogos também que fazem isso, coloca os personagens meio que tendo noção de que eles não vivem numa coisa real, entendeu? Que eles estão dentro de um videogame. E o outro, assim, que eu lembro é no 4, que quando você chega no meio do jogo, você recebe uma ligação. E nessa ligação, o cara que fica no rádio com você, ele fala assim, ah, Snake, pô, tá na hora de você trocar o disco e tal, o jogo tá chegando na metade, a gente tem que trocar o disco logo. E aí até uma provocação com o Xbox, porque o Metal Gear Solid 4 é exclusivo do PlayStation 3, o Snake fala, ah, você tá se esquecendo que a gente tá no cinema de PlayStation 3, isso aqui é um Blu-ray, a gente não precisa mais trocar o disco e tal, aí o jogo continua, tá ligado? E aí, agora, quando vocês falaram desse negócio de videogame, eu lembrei disso. Você que não deu pra falar do The Witcher. É, cara. Não, eu sei que a gente tem que falar mal de Metal Gear sempre, tirando o Mr. G, mas isso é genial, essa parte do... Tem que trocar. E eu sou o cara que tem Xbox, eu aceito a doação. Né? É, são maneiros, mano. Que eu leio no ar, são três, cara. São três. Cara. Eu tenho que trocar três. Cara, eu fiquei pensando, imagina, cara, se um desses personagens, assim, que é consciente, que, entre aspas, né, que sabe, entre aspas, que é um personagem de videogame, fica consciente, e aí o cara vai desligar o videogame, ele, você não vai desligar o videogame. E aí vira, deixa o cara de refém, assim. É, eles tentaram simular no primeiro jogo como se o personagem controlasse a sua TV. Esse mesmo inimigo que eu falei que lia o seu memory card, ele deixava a sua TV preta. Então, assim, parecia que ela tinha trocado de canal, que ela tinha ido, tipo, pro vídeo 1 ou vídeo 2. Tinha ido. É. Mas ficava escrito assim, vídeo 2, e tava ficando. Fala a verdade, você ficou com cagaço, não, cara? Pô, cara, dava. Porque mas, assim, eu vou dar um exemplo aqui que eu não fiquei com cagaço, que eu vi já velho, mas. Vou te cortar, foda-se. O jogo que fazia isso também era o Conker Bad Fur Day do 64. Quando você zerava ele no meio da cutscene final, ele dava o crash que dava no 64 mesmo, sabe? De tela cinza. Caralho. Fazia o barulhinho assim. Aí ficava um tempinho fazendo chiado, aí ele voltava e ria de você. E a gente acha que essa parada que eles falam hoje, a zoeira é recente, né? Desde sempre que deu o que tinha na mão dava pra zoar. O Conker era um jogo bem zoeiro. Mas eu lembrei de um monte de coisa pra falar. Uma delas é que eu já tinha citado, que, cara, se eu lesse isso quando eu era menor, cara, eu ia ficar com medo, que era o homem animal do morto, a parte que ele vira pra você e fala, eu sei que você tá aí, tipo, conversa com o leitor. Cara, Eu ia ficar com cagaço, assim, eu sou idiota. Ah, agora você falou isso, eu lembrei de uma coisa bem recente, que não é videogame, é série de TV, que o personagem principal meio que também sabe que tá numa série e ele conversa com você durante a série. Sim. Que é House of Cards. O Frank Underwood, todas as vezes que ele vai fazer alguma coisa, assim, ele olha pra tela e fala com o espectador, tá ligado? Uhum. Isso é legal. Legal. Ah, lembrei de uma série agora também, chamada Life on Mars, vocês já ouviram falar? Já ouvi, vi o nome assim. Ela é uma série britânica, na verdade, e teve uma versão americana. Na versão americana, vou dar spoiler do final certo. Tá, mano, tipo, MDM é foda, né, cara? Vai pros podcasts, só ficar dando spoiler de filme, né? Não, a gente dá. Eu tenho que te contar uma coisa, a gente deu spoiler aqui umas vezes, aí tem um cara aí chamado Brook que fica meio putinho. Teve uma vez que ele tirou um participante do podcast inteiro de porque ficou putinho. Mas é porque ele fez o participante em questão. Que é meu irmão. Ele fez especificamente pra me sacanear, eu não podia deixar. Deixar barato. Eu tinha que marcar quem que mandava essa caralho. Mas esse Life on Mars, a versão americana, porque o final da versão britânica é diferente. A versão americana, ela. A história da série é assim: é um policial do presente que sofre um acidente e acorda nos anos 70. E aí ele fica lá nos anos 70 fazendo. Resolvendo casos, blá blá blá. E aí a moral da história é ficar naquelas de tipo assim: ele morreu, ele viajou no tempo, o que aconteceu? E na série, na versão americana, no final ele descobre que eles estão dentro de uma nave em direção a Marte e que essa vida dele no presente era uma simulação. E aí deu alguma coisa com um cometa lá, não lembro exatamente o que acontece. E que dá um pau na simulação dele, assim. Daí dá um glitch na simulação dele, a simulação dele é uma simulação dos anos 70. A série chama Life on Mars e a série inteira não tem nada de Marte. Não, mas eu vou te dizer uma coisa bizarra, cara. A história é Life on Mars por causa da música do David Bowie, a série britânica. Então tem várias pegadinhas assim de coisas do David Bowie. Só que a série original, essa sim não tem nada a ver com Marte. Tipo, nem o final não tem nada a ver com Marte. Aí, obviamente, a série americana, né? Como os americanos têm que fazer coisas mais óbvias pro público estúpido. Aí eles fizeram no final que eles estavam mesmo indo pra Marte. Então. Caralho, que merda. Eu ainda falando, não, pô, você não ouviu ele falando que eles estão indo pra Marte? Não, mas na série britânica não tinha nada a ver com nada. Não, eles mesmo. Fizeram só pra, tipo, quer que eu desenhe e desenharam, né? É. Cara, eu lembrei, vamos tentar encerrar isso aqui. Posso fazer até uma última referência à cultura pop? Então vamos lá, eu vou falar, eu depois do grupo vou falar minha última. Se alguém tiver mais uma, se prepara aí que depois vai encerrar isso aqui. Que pariu, cara. É mais maior que MDM essa porra. Beleza, a minha é essa daqui, ó. Não tem lugar para o Bender, hã? Ótimo! Vou construir meu próprio desembarque lunar com jogos e prostitutas. Na verdade, esquece o desembarque lunar e o jogo. Ah, que se dane tudo. Ah, tá. Caralho, o Augusto tem do nada, cara. Então, é porque a gente tá tentando bater um recorde. Aliás, acho que a gente é o campeão mundial disso já, né? A gente é o podcast com mais... com o maior número de episódios seguidos passando o mesmo trecho de Futurama, então. A gente descobriu um site que é de recorde, então. A gente é bem idiota mesmo, assim. Mas tô, algum podcast vencer, gente. Não, mas a minha referência não é mais sobre o lance de quebrar a quarta barreira, essas coisas. Na verdade, é o que a gente tava falando antes de aquele lance de inteligência artificial, de o NPC ou uma máquina conseguir aprender. Cara, isso foi citado em vários podcasts, não foi mais de um não, que eu já ouvi em vários locais, de um dos jogos do Quake, os mais antigos. Um cara abriu um server e deixou durante muitos anos os NPCs lá. Já tá veio como CS, vai indo como qualquer jogo. Não, eu só ouvi sobre como Quake. Eu acho que, cara, eu espero que seja legal, que eu achei muito legal, muito maneiro. E depois de anos ele voltou e os NPCs, eles. A cada vez que eles morriam, ele aprendia as táticas e por aí vai. E eles estavam todos na mesma dificuldade. E quando ele voltou, estavam todos parados. E quando ele andava no meio do jogo, ele queria entender o que estava acontecendo. Até que no momento ele deu um tiro. Quando ele deu um tiro, todos os NPCs do jogo, de todos os times, viraram para ele e mataram ele. Uhum, ele chegou à conclusão calma aí, depois você me refuta, caralho. Cala sua boca, pô. A partir de todas as morte e renascer, com essa inteligência aprendendo aí de estratégia, eles chegaram à conclusão que o certo a se fazer não ninguém atirar em ninguém, tá ligado? É meu objetivo é viver, então ninguém vai atirar em ninguém. É porque isso é muito bonito, só que quando você pega no ponto de vista de programação é muito óbvio. Sim, cara, mas eu não tô falando pra ser bonito, só eu acho maneiro pra caralho. Isso é uma espécie de inteligência artificial, pô. Uhum. É o jogo aprendendo. O jogo aprendendo o estratégia a partir do que é jogado. Uhum. Isso me referência e vai tomando seu cu. Ah, é. Chato pra caralho. Poxa. Então, alguém tem mais alguma coisa pra falar? Cara, eu tenho mais uma opção. Se ninguém tiver, eu tenho mais uma pra citar. Manda brava. Cara, eu. Tipo, eu confesso que eu não conheço tanto o blog de vocês, então eu não sei daqui a pouco se vocês são mais fãs de quadrinhos ou menos, ou coisa assim. Só eu, cara. Eu sou muito pobre. É, mas então eu vou citar, na verdade, duas obras do Grant Morrison, né? Que é o cara mais quebrador da quarta parede que existe no alguém citou Homem-Animal em algum ponto. Foi eu, né? Ou eu sonhei. Eu citei duas vezes. É, alguém citou Homem-Animal. Então eu vou. Foi tu que citou Homem-Animal e eu não vou citar o Homem-Animal, eu vou citar. Eu vou citar especificamente uma edição do Superman. All-Star Superman. Que é uma edição. Que, pra quem não sabe, é uma história em que o Superman tá morrendo e daí ele resolve fazer uma série de coisas que ele não tinha conseguido fazer pela humanidade antes de morrer. Numa edição específica, ele decide, claro, é uma versão pré-crise do Superman, é uma versão bem mais poderosa que as versões mais atuais, mas ele decide criar um universo para ver como é que seria um universo sem um Superman. E aí o universo que ele cria é o nosso universo. Ele evolui como o nosso universo. Tanto que termina a história mostrando nesse universo, em 1938, Jerry Siegel e Joe Shuster criando Superman nos quadrinhos. Então, tipo, mais loop pra explodir a cabeça do cara é impossível, né? Tipo, a coisa. A edição dá um loop fudido, assim. Imagina, agora que eu saquei, imagina a cabeça do Superman. Dá um loop. Esses caras me criaram, mas aí eu criei um universo que criou eles. Caralho. Enfim. Cara, pô, Salvador, vou te cortar. Tá todo mundo brigando com você. Não vai, né? Mas não é bem a pauta, mas o outro plot twist final em quadrinho que é parecido de um criar o outro é o Entre a Foice e o Martelo, né? Que no final você descobre que... Ah, sim. É um paradoxo, na verdade, sim, temporal, sim, né? Sim. E, pô, cara, Entre a Foice e o Martelo... Olha outro spoiler que é isso. Não, mas a gente não contou quase nada. Eu converso todos esses quadrinhos com o Mr. J, cara. Eu não sou um cara de esquerda, mas se eu pudesse, eu teria camisa. Só que eu ficaria de saco cheio das pessoas mandando eu ir pra Cuba, tá ligado? Por andar com camisa. mas, cara, eu esse quadrinho é um dos meus preferidos e é um dos que eu menos vejo gente comentando. E eu vi, acho que, um podcast só do Terra Zero. E, cara, esse final também é o plot twist de um universo é criado pelo outro. Mas, na verdade, seria um ciclo sem fim, né? Exatamente. Não tem começo, né? Mas, vou lá, conclui sua ideia. E outra... Não, e a outra que, pra mim, tem mais a ver com essas ideias que a gente tava falando, do tema do podcast, é a mais recente obra do Morrison, que, inclusive... Eu não sei nem se eu recomendo pra quem não lê quadrinho, porque é uma coisa meio... O multiverso, tá bom? Que é o Multiversity, porque... Eu fiz um post sobre isso, eu tô sendo sacaneado, não sei. O plot do Multiversity é simplisticamente absurdo, e por isso mesmo ele é genial, assim. Ele é simplesmente uma ameaça que se espalha por vários universos através de uma revista em quadrinhos. Então, tipo, essa é, pra quem conhece o Grant Morrison, sabe que ele brinca com metalinguagem desde lá do Homem-Animal, e só que tudo que ele fez desde o Homem-Animal, ou seja, nos últimos 30 anos, tudo que ele fez foi uma construção pro Multiversity, assim. O Multiversity é a coisa que sintetiza tudo, assim. E é muito interessante porque ele trabalha muito com essa coisa, assim. Ele insinua que o fato do leitor estar lendo uma história pode influenciar no seu desfecho, porque o leitor é capaz de... ele tem o poder de encerrar uma história, né? Uma revista em quadrinhos, ela pode ser cancelada se não tiver público suficiente, ou ela pode continuar por muito tempo se ela tiver... Ela pode até mudar baseado no feedback, né? Exatamente, ela pode mudar baseado no feedback e tal. Então, o Multiverse trabalha muito com essa questão de como o leitor tem o poder de... ele é o deus dos personagens de quadrinhos e dos universos de quadrinhos, assim. Então, é uma série muito interessante que pega um pouco... O Grant Morrison parece ter um problema de posse, né? Ele gosta de mostrar o tempo todo que, caralho, eu sou o deus dessa porra. Mas é mais ou menos. E tem um ponto muito interessante também, que tem uma... porque cada edição do Multiverse, eles passam num universo. E é como se fosse uma edição fechada, mas ao mesmo tempo ela vai progredindo a trama principal, que é essa infecção vamos dizer assim, essa ameaça, que é uma infecção que se espalha pelo multiverso através de uma história em quadrinhos. Que essa infecção é basicamente a como é que pode dizer assim, a darkenização dos super-heróis, basicamente. E legal, é uma relação com o mundo mesmo. Porque o Morrison é o cara que ele acredita que os super-heróis têm que ser coloridos e simbolizar esperanças, coisas assim, que hoje em dia cada vez mais se quer colocar debaixo dos panos. E tem uma edição específica que é uma espécie de versão do Morrison pro Watchmen, que tem um personagem que é como se fosse o Dr. Manhattan. E ele e é interessante como ele vê o mundo, assim. Ele vê o universo porque ele consegue ver passado, presente e futuro acontecendo ao mesmo tempo. Ele tem uma percepção de tempo diferente. Aí entra aquela coisa que a gente tava falando antes. Ele tem uma percepção de tempo diferente. Então, ele enxerga o mundo como se fosse uma história em quadrinhos. Ou seja, ele consegue enxergar o final antes das pessoas saberem que é o final. Ele consegue, porque uma história em quadrinhos, ela tem uma consequência que um filme, pelo menos um filme visto no cinema, não tem. Um filme visto no cinema, tu se obriga a ver linearmente, como é a vida. Uma história em quadrinhos, tu pode violar o tempo, né? Tu pode passar direto pra última página, tu pode abrir no meio da página, tu pode saber as coisas que acontecem antecipadamente, né? Pode então, voltar a ver de novo. É, pode o filme no cinema, você não pode fazer isso, mas o filme em casa... Sim, exato. Mas assim, tu concorda que a experiência cinematográfica, ela é feita pra ser linear. Ela é mais passiva do que o... do que a leitura de quadrinhos. E a leitura de quadrinhos especificamente, porque na leitura do livro tu não vai ter essa compulsão que a gente tem nos quadrinhos, no quadrinho, por olhar a última página do livro. Eu acho um crime de qualquer jeito. Eu concordo, mas é que realmente é uma compulsão. Realmente tu tem aquela compulsão. Tu pode violar, tu pode ser o senhor do voltando aquilo que eu tava falando, tu pode ser o senhor do tempo naquela história em quadrinhos. Então é muita tentação, né? Ainda mais poder... com o mangá, né? Que você sempre abre errado. Tá tocando. Mas aí no mangá o cara faz tipo. Mas então, o Multiverse trabalha muito com isso. Então, pra quem gosta dessas viagens de quebrar a quarta parede, dessa questão do universo ser uma criação de outros seres como nós, ou qualquer coisa do tipo, cara, Multiverse vale muito a pena. Mas exige um pouco. Eu não acho que exija uma grande bagagem de quadrinhos, mas exige pelo menos que a pessoa tenha lido algumas histórias em quadrinhos, conheça pelo menos algumas bases básicas, assim, do conceito de super-herói, assim, alguns clichês básicos, né? Mas eu recomendo muito. Valeu. Eu sei que a gente deveria terminar, mas eu queria um último pontozinho, assim, aproveitar alguns. Pra você ter uma ideia, eu sou o único cara aqui que lê quadrinhos, assim, mais com mais rotina, e o Multiverso, tirando o post que eu fiz, que foi só umas piadinhas sem graça. Não se diminui, cara. Tá bem, eu sou babá. A gente faz isso por você. Mas são 52 quadrinhos escritos pelo Morrison. Por tu mês? Diz o Multiversity? É. Não, o Multiversity é uma minissérie em 8 edições. Ah, especialista. Ele. E mais ele se passa nas 52 terras do universo. O que acontece é que o Morrison trabalha um. É que se eu fosse explicar aqui, ficaria um podcast só sobre o multiverso de cima. Porque ele trabalha pra agrupar tudo isso sem precisar fazer uma história pra cada. Ele pega algumas terras específicas. E conforme essa infecção que eu falei, que é o MacGuffin da história, vai se alastrando, isso vai sendo a desculpa pra poder... acelerar mais a história e começar a pincelar os vários outros universos, sempre precisar ficar fazendo uma história pra cada um, sabe? Então aquela edição que tem todas as 52 terras, é a primeira ou é um anexo? Você pode... Não, aquela eu acho que é a quarta edição. Então só apareceu... entendi, então. Mas assim, ó, quando tu lê, tu chegou a ler algumas edições? Eu cheguei só das 52 terras por curiosidade. Ah, tá. Então, eu tô te perguntando do zero mesmo. Não, pois é que se tu pegar e importar as outras edições, tu vai ver que faz sentido, assim, dentro da própria narração faz sentido o número 4 ser num formato de guidebook, assim. Não, sabe? Tanto que eu fui no pose total, comecei achando que era um livro, tipo, eu tenho aqui a Enciclopédia Marvel, entendeu? Uhum. Aí eu comecei a ler a historinha, eu entendi pouco ainda da história. Não deixa de ser, sabe? Não deixa de ser um guia desse tipo. O que acontece é que o Morrison incorpora o formato de guia dentro da narrativa, né? Ele justifica que a quarta edição é um guia porque a narrativa da quarta edição pede que ela seja um guia, né? Então é esses conceitos malucos do Morrison, né? Tipo, ao mesmo tempo que eles estão lendo a história de uma outra terra, eles estão sendo lidos por eles mesmos, por outros que estão sendo lidos pelo leitor que tá lendo. É tenso, troço. Eu sou igual o colega seu lá do MDM, que era muito burro pra entender tudo isso, tá ligado? É que o Morrison realmente exige várias leituras, assim, pra tu compreender. Porque realmente é que tu também pegou a edição. Não, solta, eu, tô, né? Eu não tô nem contando aí, realmente... essa edição, não. Eu tô contando com as outras coisas dele que eu já li. Algumas coisas que eu não entendi quase nada. Cara, a única coisa que eu acho que e isso não é nem pra me colocar como mérito ou coisa assim, mas eu acho que a única coisa que eu realmente precisei de mais leituras pra conseguir entender foi os Sete Soldados da Vitória. É uma... Os Invisíveis, assim, você conseguiu? Cara, os Invisíveis eu li uma edição só. Então eu não posso dizer, porque eu não acompanhei. Eu tinha visto alguma coisa, aí eu vi na banca, cara, eu pensei se eu consegui gastar meu dinheiro com isso ou não, tá ligado? Pois é, quem leu Os Invisíveis antes do Matrix, fala que Matrix é um plágio dos Invisíveis. Eu não sei dizer, porque eu nunca li, nunca acompanhei. Vou imitar o réu. Na verdade é tudo um plágio do Alan Moore. Tudo é um plágio. Até o Jack Kirby. Nasceu antes. Pois é. Aliás, falando, citando o negócio aqui, nesse post aí, eu sacanei o universo do Jack Kirby e chamei ele, que tava aparecendo os desenhos do Life. Sacaneando. Cara, tem galera que não levou na brincadeira, não, na moral. Tem 16 comentários só de rage lá. Então, pô, e eu mas se vocês querem. Faz vermelhas, assim, falando, cara, isso aqui é só uma piada, não me mate. Cara, deixa eu comentar. Eu entendi todas as piadas, mas, pô, cara, não faz isso não. Não, se vocês querem chamar público sem precisar se preocupar com relação com conteúdo, falem isso. A Lamura é uma merda. É, pois é. Post A Lamura é uma merda, post Grant Morrison é uma merda. Post, isso só dentro dos quadrinhos. E post Jack Kirby é uma merda. E Stan Lee é um plagiador. Fazer um. Explode, blog, pô. Alan Moore é tão merda quanto o Senhor dos Anéis. Só deixa Não. No cinema tu fala mal do Peter Jackson, do Lars von Trier e do Christopher Nolan. Aí é tenso. Eu, pior que a gente vai chegar num tempo que ser hater é tão normal que não vai ser mais estranho ser hater. Aí Breaking Bad é um lixo mesmo. Não, é isso que eu sou fã de Breaking Bad, mas faz um post tipo Breaking Bad é um lixo, cara. Vai ser o post mais lido e mais comentado. Você vê que a parada é tão boa que a gente pede desculpas antes de fazer a piada, né? Não, desculpa, eu realmente gosto. Mas cara, esses tempos eu fiz uma piada. Alguém tava falando... Eu falei alguma coisa tipo assim, sou contra casamento gay, agora eu vou assistir na minha emissora preferida uma série sobre professor de química que vira narcotraficante. E eu fiz essa piada, e daí alguém falou assim, pô cara, mas Breaking Bad é até legal. Tipo, como se o cara não pudesse fazer uma piada com uma série, se gosta dela, né? Piada, cara, que eu tenho... A minha namorada, ela, vamos dizer assim, a gente fica brincando que ela é muito comum nessas coisas. Aí um dia eu entrei no Facebook dela, depois das eleições, eu escrevi, ela que me sacaneia no meu Facebook, eu entrei no Facebook dela, eu escrevi assim na timeline, Aécio, sem acento e letras minúsculas, espaço 45. Teve gente que achou que ela escreveu pra... achando que tinha escolhido esse lado, tá ligado? Não, teve gente que escreveu sério embaixo, isso aí, porra! Só cara, na época das eleições, teve um amigo meu que foi fazer um texto zoando assim, e aí botou os dois lados de sacanagem, botou tipo hashtag fora Dilma, hashtag essa, sei lá o que. Ele conseguiu emputecer os dois lados. Eu às vezes eu sou hater às avessas nesse sentido também, assim. Por isso, quando estavam falando muita merda assim da Dilma, eu pegava e postava alguma coisa da Dilma. Só pra contar, assim. Cara, eu acho engraçado que esse pessoal que vem brigar com você falando que você é burro, sei lá o quê, eles estão tão burros quanto você, cara. Eu só não tô levando a sério, tá ligado? A rede social. O pessoal... Cara, no Brasil todo mundo é burro, todo mundo é vítima da... Todos nós somos vítima da mesma educação de merda. Eu não me acho burro, então dá licença, eu sou doutor. Matéria escura. Eu sou doutor em matéria escura da realidade paralela de. Sei lá o quê. Então, galera, eu acho que tá bom, né? Pode ser. Mas eu quero fazer mais uma. Ah, mas eu quero. Ah, meu filho, você eu vou cortar. É como então, se fosse editar, né? Vamos pro lado, cada um faz sua consideração final aí, augura espaço seu jabá. E... É porque a gente vai aumentar. Só prepara os servidores. Prepara que vai cair, tá? Vai ganhar dois ouvintes aí, né? Se as lag aqui vai vender tanto que você vai sair convencido. Mas, vou deixar o cara do Java por último. Bruno, consideração final aí. Não sei o que falar, cara. Me falou outra coisa já. Puxa uma letra do Bob Marley que você entra no assunto. Ou Pink Floyd, que tá envolvido. Tá, ok. É boa, diga aí. Alguma coisa. Cara, a consideração final, vocês estão falando de Breaking Bad, eu tava vendo Better Call Saul, foda. Tô do tema, mas foda-se, o que eu queria falar. Não, e eu não terminei Breaking Bad e não mudou nada a minha vida, tô achando tão foda quanto, não consigo. Vai lá, Vru. Eu só queria deixar claro que eu não sou contra o casamento gay fim. Vai lá, Mr. J. Falou. Eu poderia falar que eu sou contra fazer polêmica, mas não vou falar isso não. Tem nada a dizer, não. Cara, você tá com seu avatar, o Ronald Reagan, a gente espera... Chama o Mr. J pra fazer as considerações iniciais, né? Comenta aí o que você achou do podcast todo, você não falou nada, não pode falar. Eu gostei pra caramba, cara, foi muito bom. Foi quase um monólogo, mas o monólogo foi ótimo, então, porra, gostei bastante. Quase um monólogo meu, que fica entrando na cara dos outros. Augurio, vai lá, faça seu jabá, tudo aí. Bom, eu quero primeiro agradecer vocês terem me convidado, porque o assunto é bem legal, o papo foi bem legal. Desculpem se eu falei demais, eu costumo fazer isso. Principalmente fora do MDM. Você conheceu o senador. Tem um cara que participa aqui que... Pedro. Não, mas calma aí. Não, o Pedro e ele no mesmo podcast não dá não. Não, mas olha só, o meu irmão ele fala coisas com propriedade. O senador, ele vai inventar dados científicos. Não, 8 minutos sobre um livro que ninguém leu, não é? Fala o Rafael, cara. Não é que o seu irmão, na moral, a gente teve um dia que a gente começou a zoar. gente viu um texto no chat. Exato. A gente divertiu tanto no chat que eu nem ouvi o que ele falou. A gente contou o Guri de novo, o Guri, só pra te dar a dica. A gente fez podcast de indicação, meu irmão, de quanto Deus conhece, tá ligado? Ele passou 8 minutos ele falando. Passou 8 minutos falando. Ele tá ouvindo aqui. Passou 8 minutos falando do Dostoiévski, bom, é tipo mais ou menos metade. Ele até conseguiu da ser sinopse, cinto, né? Da sinopse da história. Do índice, né? Aí depois ele soltou um spoiler pro Vru, ele saiu do podcast todo, que era meio pro Vru. Cara, ele tá puto com isso até hoje. Ele podia ter falado, ele podia ter passado 8 minutos, tipo, 12 minutos falando de do Dream Theater, daí seria tipo o equivalente a uma música. Ou então no Pink Floyd, que seria tipo um terço da música. Ah, não fale mal aqui do spoiler. Vai lá, Vamos tentar deixar de falar. Mas Pink Floyd é uma merda, né? Não, não. Mas valeu, ah, valeu pelo cara. É, eu falei bastante do podcast, então tudo bem. Mas valeu mesmo por terem me convidado, foi bem, bem bacana, bem divertido. Eu só quero. Bom, quem. Os ouvintes que costumam ouvir o MDM continuam ouvindo o MDM, os ouvintes que não ouvem, não ouçam, porque vocês vão se arrepender. né? Mas, a não ser que vocês gostem de Pânico, de assistir o Pânico. Cara, o padrão deles Pânico. É o RPG, então. Leiam Diziri, que é a HQ do Tesla HQ, que eu sou um dos roteiristas. A Diziri fala, acredite se quiser, não é zoação. Ela fala sobre o universo holográfico e teoria das cordas. E que vacilo, eu li e esqueci completamente. Desculpa, não. Não, ela. Mas essa cultura pop, essa... É, mas eu tô. Na verdade, eu tô dando spoiler, na verdade. Porque ela, tipo, leva um tempo pra se começar a falar sobre esse tema. Atualmente a gente tá na quinta edição, então é na quinta edição que começa a falar sobre essas coisas. Diziri é uma publicação digital, então tá à venda por R$2,90 cada edição, são 8 edições, já tá na quinta. Disponível no Mais Gibis, R$2,90 é menos que uma passagem de uma... Como é que você... É que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de passagem de ônibus. A gente chama de passagem de ônibus. Aqui também. A passagem também é mais cara que a revista. É bem mais caro. Então... Não, por favor. É que R$2,90 você não compra nem uma coxinha, cara. Pois é, então. Então dá pra comprar, já que não dá pra comprar uma coxinha, aproveita os R$2,90 pra revista. Ela dura mais que a coxinha. É, mas ela é digital, vai ter que ler nos seus dispositivos digitais e não no ou computador ou tablet, enfim, não, e não no, não tem impresso. Tá à venda no site MagiBis, magibis.com.br. Eu também tenho uma coluna, embora eu tenha que retomar ela, sobre quadrinhos de terror no site da Dynamo, do Chegas Daniel HDR, dynamo.art.br. E eu também deveria escrever para o Universo Racionalista, mas faz um milhão de anos que eu escrevo. Deveria também escrever para um site de divulgação científica de Portugal chamado AspT, que é o site, o melhor blog de ciência, por 2 anos consecutivos. E também faz tempo que eu não escrevo lá. Mas dê uma olhada lá que tem vários textos meus lá sobre ciência. Bem bacana. E é isso. Manda um link depois de tudo, pra gente colocar aí. Tá, eu vou ver se eu acho aqui, já posto aí no chat. Tranquilo. Eu gostei, já ganhei um comprador já. Eu vou comprar 50 edições pra eles verem como é relevante. Só pra fingir que eu mesmo. Então, Augusto, depois pela 15ª cortada que a gente deu, você terminou as suas considerações finais? Não, era só isso, tipo. Obrigado por terem me recebido aí. Que isso, a gente agradece. Pra encerrar aqui, eu queria agradecer ao Augusto. Muito obrigado por participar de um podcast assim, um blog tão bosta e ter viajado tanto com a gente aí. Eu queria pedir desculpa a todo mundo pelas minhas viagens, meus erros aí. E cara, eu vou falar. O que eu errei aí, quem ouvir e souber, falou, comente aí, cara. Eu quero saber, entendeu? Comentem o que vocês acham do assunto. O que vocês falam, você errou essa referência, qualquer merda assim, manda brasa aí. Manda a gente tomar no cu, comenta qualquer merda, tá bom. Então vai pra leitura dos comentários, obrigado por ter ouvido a gente aí. voltamos aqui com a leitura dos comentários e vamos lá, então, Borges. Calma, antes de entrar nos comentários normais, é uma coisa que a gente não costuma fazer, mas dessa vez passou um pouco dos limites normais, a gente queria mencionar. Hã? Não, só fiz a vinhetinha. Então, só deixar como curiosidade, aproveitar que deve ter muita gente do MDM ouvindo isso. Cara, é engraçado que o Vru, eu e o Borges, a gente ouve o MDM. O Vru, eu acho que ouviu um ou dois, e ele imita o MDM sem querer, você reparou? Hã? E a gente tá, esse negócio de música, o MDM faz igual, a gente vai imitar. A música final, o MDM faz igual, a gente tá imitando. Verdade. Então, só pra avisar, essa imitação veio dele e como música final. Então, a gente. Ele imita sem ter ouvido. Então, então não é plágio. Então não é plágio, tá? Okay, não processa a gente. Você imita sem conhecer, não é plágio. Cara, lá no Analytics, você consegue ver. Como as pessoas chegaram no site. Uma das formas é busca. Uhum. E você pode ver quais foram os termos que a pessoa pesquisou. Às vezes, né? Porque a maioria tá bloqueada. O Google é maravilhoso. Oi? O que o Google é maravilhoso, pois, né? É. E tinha as coisas normais que a gente sempre via e achava engraçado, mas não comentava. Tipo, fone BBB, suvaco da Anitta, etc. Pô, eu já tava estudando. Eu acho que o suvaco da Anitta é pesado até hoje, né? Prepare-se. Então, um que chamou a atenção pra gente, que é o que vai levar pra gente pro supra-sumo, foi dinossauros fudendo. E de fato, se você jogar no Google dinossauros fudendo, a gente tá na primeira página. E isso não é qualquer coisa, cara. Isso não é um apetite tão incomum. Mas o mais incrível, a busca mais incrível que fez chegar aqui, eu testei no Google e chega aqui, é... Abre na primeira aspas, página. Na primeira página. Página. Abre mais aspas, incrível. Por que os intervalos de quarta foram proibidos de tocar na Igreja Católica? Fecha aspas. Cara, isso é uma busca, cara. Isso é uma busca. Porque os intervalos de quarta procura, sabe? Foram. Queijo, eu tô separado, bro. Igreja Católica. Caralho, meu Deus do céu. Tô separado. Queijo, tô separado. Pô, o pior que eu esperava putaria, qualquer merda assim, fazendo intervalo. Foi. Cadê a gente? Isso. Ah, não, cara, isso é por causa de um post meu sobre o Twitter. Não importa, mas foi, né? Tá lá. Cara, eu sou muito pica. Eu não sou professor, eu sou muito foda. Você achou aí? Achei. Mas não tá na primeira. Calma aí. Ah, esse talvez não esteja na primeira página. Não tava, no dia que a gente viu, pelo menos tava. Agora não tá mais não. Não tá mais não. Mentira, eu não achei não, mas eu sei o que é e sei que vai levar porque eu fiz um post. Mas a gente testou aquela vez e encontrou. Acho que a gente não tá mais tão relevante nas buscas de porque os intervalos de quarta foram proibidos. Ai, cara. Ai, caralho. Mas eu estou feliz com isso. Ok, vamos lá então. Ô, Bond, vai pros seus comentários aí. Vou. Sobre o post do blog do Eita, do podcast 31, que é o filme do Bob Esponja. Pô, não teve muito comentário, mas teve um feedback do caralho, tá? Assim, o pessoal falando bem, né? Porra, legal. Teve um comentário com um upvote do César Aruda Pereira. Um upvote. Eu já mandei um, dois, eu agora. Então foda-se, eu não estava essa porra. Ele comentou: estou pronto, excelente podcast, falaram do meu desenho predileto. É isso. Mas pô, vamos babar um pouco o nosso ovo. Cara, a gente conseguiu falar tão bem, né? No Bob, cara. A gente mandou altas referências do caralho, várias paradas. Pô, maneiro. Fiquei feliz com o resultado. Ficou bom. Se for gravar ovo, eu também gostei do Bender versão Bob Esponja. Não, mas eu não tô falando bem de você, não. Cara. Não, mas eu tô. Então, vamos lá. Tem mais algum? Mentira, eu sei que não tem, que eu tô vendo aqui. Mas agora vai ter, calma aí. Fala, Mr. G. Pai do Chris quer ser o surfista prateado. O comentário é do senhor Cruzado Encapotado. Ele diz, dava para ele fazer o Luke Cage e o surfista ao mesmo tempo. Ele é o Julius, porra. Ah, pô, o Terry Crew é muito foda. Cara. O cara tem razão. Então, agora, só pra completar, teve novos comentários daquele meu post sensacional, os universos descritos por um leigo, que o Augur disse... Mas, pô, aqui... Não, acho que é DC, cara. Porque DC é nome próprio. Não, 16. comentários. Ah, por sinal, esse César Arruda Pereira que o Borges falou foi o maluco que mandou uma pergunta no Facebook. Sim, sim. Foi. Alguém já respondeu? Já respondeu. Eu dei a última resposta pra ele e ainda ajudei o membro do grupo. É, então, galera, eu vou terminar os comentários aqui do post que até o Algures explicou nesse podcast. É, o Olavo Lima falou: Terra 3 é a terra dos heróis malignos e de mal eterno. Eu acho que é a Terra 2. Que eu até respondi. Engraçado que eles são Terra 2, daquela HQ merda do Morrison, com o Kitty. Frank Kitty, na verdade. É, você até comentou que não sabe se é assim. É, e, pois é, e é, que o Alguri estava falando bem pra caralho do Morrison, mas eu vou ser sincero, tem umas coisas dele que me irritam um pouco. E o Slag Desnecessário falou: os novos 52 são as aventuras do povo da Terra Zero? Então. Se for Kagan Richards, a Terra 1 que vale, é claro, cara. Eu acho que cueca em cima da calça é o que vale. Não, na moral, esse novo uniforme é bem mais legal, antigo, eu acho. Então é isso aí, só tem esse comentário. Eu tô meio cansado, meio gripado, então minha animação deve estar menos 2 agora. Você vai ler os outros comentários? A gente já leu, cara. No programa passado, a gente já leu. Tem 16 e não morreu de novo. Faz sentido. Então, galera, eu vou lembrar vocês que o nosso Facebook é facebook.com/RPGReal. E o Twitter eu não vou falar que ele é muito difícil, mas, cara, se vocês entrarem no blog, aí do lado eu deixei pra vocês, tá? Facinho. Curtam e sigam a gente, tá sendo muito legal. Curtam as publicações. Isso. Aí tem muita gente que usa o Twitter, né? Porque, assim, eu parei de usar faz uns 3 anos. Então, o Twitter, eu sinto que, pelo menos o meu ciclo social, ele tá atividade de extinção. É, moleque, eu só conheço o seu irmão, sinceramente, que ainda usa isso. No nosso ciclo social eu acho que é só ele. E eu que agora tô tentando reativar o do RPG. Vru, qual é o nosso filme? Isso quer dizer que Minecraft tá online? Aham. Uhum. Ah, legal, isso, bom saber disso. Enquanto o RPG... Inclui os fãs, né? Os milhares de fãs no Minecraft. Também. No Minecraft, é. Beleza, fala o feed? É. Yeah. Então, nosso incrível feed é 104.131.31.224/feed.xml. Ou você pode clicar no link que eu deixei. É eu mais acho... fácil e mais recomendável porque dá um page view pra gente. Os anunciantes pagam, pô. Eu acho que fica mais tranquilo. Eu queria falar, se tem alguém ouvindo até agora, que já tem mais de uma hora de programa, duvido que tenha alguém ouvindo. Por favor, comentem, xinguem. Comentem, xinguem e, por favor, sugestões dos próximos podcasts que ajuda a gente a ter ideias boas. É verdade, eu acho que lá naquele Trello tem uma ideia boa. O cara começou a sentar na janela agora e já tá querendo. Já tá. Você começou a dar expressão bem, né? O cara começou a sentar na janela agora e já quer andar de ônibus, é isso? Não entendi. Eu tô meio cansado. É que você fez a referência errada, cara. Ah. Enfim. Ok, não foi. Cara, ele falou que começou a andar de ônibus e já quer sentar na janela. Você começou exato. Já... Deixa eu falar. Começou a sentar na janela já quer. Ah, tô entendendo. Vamos acabar então, essa porra. Então vamos lá, Bruno, vai. Me imita de novo o MDM e faz a musiquinha. Beleza, eu quero Middles Boogie do Space Raiders. 1, 2, Middles Boogie. Você sempre, sabe o que fica na minha cabeça quando você fala a música final? Blá blá blá, blá blá blá. Mas as músicas são boas, cara. Tirando o rap do Golfinho do podcast passado, que foi épico, eu encontrei. Mas beleza, galera. Até o próximo podcast. Muito obrigado aí por ouvir e tudo mais. Beijão. Hello.